Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje, mestres do horror, John Carpenter, hoje eu tô aqui com o Ivaldo. E estes são meus irmãos, uno, dois e três. Meu Deus. Hoje eu tô aqui com o Everton. E como diz o pessoal do podcast, podcast sobre o João Carpinteiro. E hoje eu tô aqui com o Anderson. E eu tô muito puto porque a gente não vai falar do horror que é Fuga de Los Angeles. Graças a Deus. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Just for the introduction, tell us something about you. Something about me. Yeah, your career, filmmaking, growing up, and so. Well, let's see. I'm John Carpenter. I direct movies. I grew up in the south of the United States in a place called Bowling Green, Kentucky. And I fell in love with movies going to see the movies of the 50s. And in 1968, when I was 20 years old, I came to the University of Southern California in Los Angeles and studied motion pictures and eventually have a career in movies. Nerd Patriarca começando, voltamos para mais um episódio, mais uma vez vamos falar sobre cinema, vamos falar de um quadro novo, vamos fazer um quadro novo nesse podcast, chamado Mestres do Horror. Ivaldo, o que seriam Mestres do Horror? Mestres do Horror, no caso é uma ideia que a gente teve, onde a gente vai selecionar alguns diretores, diretores de nome, diretores conhecidos, que fizeram muito sucesso, que fazem sucesso até hoje, e diretores de renome, né? E a gente vai trazer seus títulos de horror, especificamente solos de horror, tá? A gente não vai falar de outros gêneros que eles possam ter gravado, e a gente vai focar nisso, vai falar do trabalho dele, de coisas particulares que eles fazem nas suas obras, de curiosidade das suas obras, e é isso, é um podcast, pelo menos por enquanto, focado no terror, no horror, e vocês vão gostar pra caramba. Quem é ouvinte do Nerd Patriarca sabe que o Ivaldo é o nosso especialista em horror, em terror, seja ele trash ou de qualidade, e a ideia foi dele, obviamente, né, e por livre e espontânea pressão, a gente tá fazendo esse quadro aqui. Mentira. A gente se reuniu e achou a ideia boa. Ou faz ou não recebe. Mas como assim trash ou de qualidade? Tem filme trash bom, Vinícius. Você não, tá sendo leviano na sua afirmação. Um pouco. Mais ou menos. Conhecendo o seu caráter, eu sei que você tá sendo bastante. Olha, leviano. Não, o ouvinte sabe que não. Mas enfim, deixa isso pra lá. E pra começar esse quadro, Mestres do Horror, a gente escolheu John Carpenter. Ou João Carpinteiro, como diz o Everton e o pessoal do podcast, né? Um diretor que tem não só filmes de terror no currículo, filmes de horror, mas talvez os filmes de terror são características grandes desse grande cineasta, roteirista, produtor, músico, enfim, o cara é a persona daquele faça você mesmo e faça todos os processos de um filme, né? Ele tem filmes muito clássicos que vão dar boas discussões aqui com boas histórias pra gente começar esse quadro, certo? Certo. John Howard Carpenter nasceu no dia 16 de janeiro de 1948 em Carthage, Nova York, Estados Unidos. E mais tarde ele se mudou pra Kentucky e o pai dele era músico, né? Ele era chefe do departamento de música da Universidade de Kentucky, da Western Kentucky University. Então, a primeira paixão dele foi por música, né? Tipo, ele tava envolvido na música, né? O cinema acabou sendo posterior, mas desde a infância ele já tinha essa ideia de cineasta, era encantado com isso. Mas a música, a gente entende por que que ele é o compositor e tem a música no berço, né? O pai dele já era músico. Sim, exatamente. Ele deu início a gostar, né? Essa questão musical, tudo. Só que, com o passar do tempo, ele amadurecendo, adolescência e tal, ele foi começando a cultuar muitos filmes. Gêneros diferenciados, não só especificamente terror. Só que, em particular, tanto o terror quanto a ficção científica da época, ele pegava o quê? Filmes dos anos 50, vamos dizer assim, 50, 60 pra assistir? Anos 50, provavelmente. E ele foi gostando muito desse estilo de filme e foi querendo seguir carreira, querendo se aperfeiçoar mais nesse ramo, e aí tocou o barco pra frente. Ele fala também que os quadrinhos, né, foram uma influência muito grande pra ele. Pra caralho. The Creep. Os clássicos quadrinhos de horror. É, ele também é muito fã das revistas pulp, principalmente do Lovecraft. Ele fala abertamente dessa influência dele, tem pouco, a gente consegue ver do Lovecraft nas obras dele. Isso tem bastante, né? E a gente vai discutir uns filmes aqui que são bem, bem característicos disso, né? Desse gosto dele. É, ele estudou na Western Kentucky University, que é do pai dele, e depois ele acabou indo pra Escola de Cinema de Los Angeles, e ele tem um doutorado honorário. Então, é todos esses prêmios de um cara foda, de uma carreira foda, ele ganhou. Ele vai ganhar mais um agora em Cannes, em maio, vai receber mais um prêmio. É um cara altamente cultuado e premiado dentro da indústria. É verdade, vai receber um prêmio pela sua carreira, né, como um todo. O ano passado o homenageado foi o Martin Scorsese, agora vai ser o John Carpenter, que é um cara que tem prêmios, mas não tem prêmios tão grandes assim durante a carreira. Por exemplo, o Oscar ele não tem, mesmo porque os filmes dele, ele nunca pensou, né, não consegue imaginar muito um filme dele pra Oscar, né. Honestamente, foda-se o Oscar, cara. É, ninguém liga pro Oscar, né. Ah, o Oscar também é foda, você pode fazer Vingadores versus Halloween 3D no espaço com o Homem-Aranha. O Oscar vai dar o prêmio pra garota e o garfo, a menina que conta a história da crise financeira da Chechênia. Porra! Cara, o Lady Bird é o maior exemplo disso, velho. Que o filme é uma menina que queria ir pra universidade. Pronto, é isso. O filme inteiro. Tá que pariu. E é engraçado. Isso tem uma entrevista do John Carpenter pra um site chamado Collider. É uma entrevista de 2010, quando ele tava lançando o The Ward. Qual é o nome em português? É Amaldiçoada? É isso? Aterrorizada. Aterrorizada. No, horrível de qualquer jeito. que o entrevistador pergunta pra ele se tem algum momento marcante na carreira dele pra ele ser lembrado como um cineasta lendário, né? O que que ele vê na carreira dele para as pessoas olharem para ele desse jeito? E ele fala que não tem nenhum momento marcante na carreira dele. Ele acha que o mais marcante é você ser lembrado e durar depois de tanto tempo. Você ter qualquer obra que as pessoas consigam te enxergar depois de tanto tempo, ainda como clássico, ainda lembrarem de você como um grande artista, seja diretor, roteirista, qualquer peça de arte que você faça, isso já é o suficiente para você ser considerado uma lenda. Então ele não enxerga nenhum momento marcante na carreira dele, mesmo a gente tendo filmes marcantes para a história do cinema dirigidos por esse rapaz, né? Esse senhor hoje em dia, né? É isso que você falou, é interessante, até como você mencionou, a questão de premiação, de Oscar. Se você for considerar os filmes do John Carpenter, grande parte ou foi um fracasso ou não rendeu muita coisa. Só que muitos filmes se tornaram cults. Então hoje, quem curte muito da obra de John Carpenter é mais pelo carinho, por essa coisa do clássico, do clássico, da trecheira que seja. Então é mais por esse carinho. Então eu acredito que pra ele é mais especial ter isso nos fãs que gostam dele do que só ter a porra de um careca dourado na mesa e falar, pronto, esse filme só ganhou o prêmio e acabou. É, até os filmes que não são de terror ou suspense, filmes dessa linha são bem lembrados também como grandes obras cult e muito também, pelo menos pra gente aqui no Brasil, porque a gente cresceu vendo esses filmes. Porra, a gente é meio que uma referência, sabe? Demais, isso é bem verdade, né? Tem muitos filmes que a gente lembra de se pega assistindo, seja ele no SBT ou qualquer outra emissora de TV aberta, passava tarde alguns filmes. E o Christine é o que eu mais lembrei, assim, quando eu assisti. Eu falei, puta, eu lembro muito disso. Mas tem vários filmes que você tem essa referência de estar passando na TV aberta, de a gente ter assistido e ter contato em algum momento da infância. Isso é bem nostálgico, né, também. Bem, pra gente começar, ele tem muitos filmes, a gente vai comentar, principalmente os de terror, os de horror, os que vão marcar ele como um dos mestres. Ele começa em 1974 com um filme chamado Dark Star. Esse filme ele já tinha sido produzido como curta na universidade, tinha ganhado prêmio, e eles adaptaram para um longa posteriormente. É o primeiro filme dirigido pelo John Carpenter. E vocês consideram isso como um filme de terror? Não, só tô comentando. Ah, sim. Só tô comentando. Mas já foi aquela, entendeu? Aquela ficção científica com aquele tom mais sombrio, né? Eu nem achei tão sombrio, sabia, cara? Eu achei que o filme acabou tendo muito de humor involuntário, talvez por questão de orçamento e etc. Também pelo fato do vilão ser uma bola de vôlei, né? Isso, principalmente por isso. É, aquela luta com a vassoura é genial, mas me lembrou muito uma produção Hermes e Renato, cara. Assim, não, mas não é desmerecendo, não. Eu tô falando assim. Não, sim. Quanto ele fez com tão pouco orçamento, sabe? Eu vejo mais por esse lado. Eu não vejo como um filme de horror, assim, dele. Eu vejo como uma ficção menor só. Se eu não me engano, algumas coisas, alguns aspectos desse filme serviram de inspiração até pro diretor de Alien, cara, se eu não me engano. Pro tal do Ridley Scott, né? Exato, esse cara aí que andou fazendo os filmes meio. O dia dele vai chegar. É. O dia dele vai chegar. Tá bom, vai, eu não quero nem falar. Em 1976, ele lançou o seu segundo filme, que é o... Em português é o Assalto ao 13º Distrito, é isso? Isso, que teve uma refilmagem depois com o Ethan Hawke agora. Nos... Exatamente, posteriormente. E esse é um filme que já começou a... Foi um filme que teve um... As pessoas receberam bem, começaram a descobrir o nome do John Carpenter como uma pessoa, um diretor que estava em ascensão. Bom de foi bem de crítica na época, não bem de bilheteria, né? Mas isso aí é um constante na carreira dele, infelizmente. Mas é um filme que ainda é citado como um dos melhores dele. Sim, ainda é bem lembrado. Depois. A trilha sonora é bem lembrada também. Acho que foi uma das de primeiro destaque dele, assim, foi a desse filme. É, mas ele já tinha feito no Darkstar também. Sim, também. Ele fez a trilha toda, ele usava um sintetizador serial, e aí ele fez toda a trilha sonora dos dois primeiros filmes. Quer dizer, ele costuma fazer as músicas de muitos dos filmes dele, né? Sim. E aí, já traçando um paralelo aqui, quando ele deixa de usar a música dele, pelo menos foi o que eu percebi, quando ele deixa de usar a música dele, passa a focar em músicas mais conhecidas, de outros ritmos, principalmente ele abusa do rock, do metal, o filme vai caindo de qualidade, sabe? Sim, pra caralho. Parece que acompanha, né? É, eu não sei se ele fica desleixado, não sei o termo, tem a palavra correta pra usar nesse caso, mas é muito visível. Quando tem uma trilha dele, o filme é pelo menos razoável. De razoável pra bom, no mínimo. Quando ele parte com uma trilha externa, o filme, eu acho que se perde. Acho que ele não consegue achar uma trilha que casa com as ideias que ele tem, de fato, sabe? Fica muito nítido isso, principalmente nos últimos filmes dele. Mesmo porque a trilha dele também é bem marcante pra carreira dele, né? Ele é um cara que, quando você escuta a trilha sonora dele, não necessariamente nos filmes dele, vamos imaginar que a gente tá escutando a música sem saber que era um filme dele, já tendo assistido, a gente sabe que é ele que tá compondo, né? Exatamente, cara. É... Sim. O uso de sintetizador agudo, dá pra saber muito que é ele, cara. Sim. Ele tem uma batida característica, sabe? Pra vocês que estão ouvindo a gente, que talvez não conheça tantas obras do Carpenter, vocês devem estar pensando, poxa, quer dizer que se o cara pegar um filme hoje com uma música feita no computador, rapidinho, pegar um programador, o cara pega... altera um rock, mexe um negócio aqui e coloca, seria pior do que ele fazer uma música clássica, ele mesmo fazer uma música. Se vocês levarem em consideração que grande parte das trilhas sonoras originais dele são antigas, são feitas, começaram na década de 60, 80, 90, você pode pegar, por exemplo, alguns filmes ainda, o trabalho que ele tinha para poder utilizar de instrumentos arcaicos, pré-históricos, pode-se dizer assim, para poder montar uma trilha sonora boa, coerente, com o timbre correto, com a batida correta na hora certa, era de um trabalho que hoje em dia, cara, ninguém tem coragem de fazer. Então você tem muito do carinho do diretor na hora de criar a composição. Tanto que ele, em entrevista mesmo, deixa bem claro que quando ele ia fazer as músicas, as trilhas sonoras dos filmes dele, ele não queria ninguém perto, não porque ele é chato, é porque ele já não queria ninguém pra atrapalhar, ele queria fazer um trabalho só dele, e se fosse pra dar errado, ele ficava bravo com ele mesmo. Então assim, o carinho e a atenção dele era gigantesca, gigantesca. Então quando você pega uma obra que não é a música oficial dele, realmente já dá uma diferença bem grande. Eu vejo isso como um problema de produção mesmo, porque ele fazendo a própria música, é muito claro que ele pensa no filme e já tá pensando na música junto, ele já sabe meio como ligar uma coisa com a outra. Sim, é mais difícil você fazer isso com uma cena que você tem, tentar achar uma música de alguém que funcione. Normalmente não tem, então você vai pegar alguma que seja mais próxima daquilo que você tem em mente. Então, pra mim fica muito nítida essa separação, sabe? Quando ele não tem uma trilha dele, o filme ele vai pra um outro caminho que acaba não sendo tão legal. Assim. E você pode ver isso também em muitos filmes que não são diretamente de autoria dele, né? São projetos que ele se soma lá, aceita fazer e vai. Quando você vê que o filme é dele, é 100% dele, você vê que ele tem todo mais esse carinho, mais essa atenção. É claro que tem uma exceção aí, né? Talvez eu acho que a maior delas, que é o Enigma de Outro Mundo, que é uma refilmagem. Sim. Então a história não é dele, ele não fez trilha, ele só dirigiu, mas que puta que pariu, cara. É um filmaço da porra. É, acho que a trilha chega até a ser partilhada. Bem, é no nome de um grande compositor, né, que a gente vai chegar lá, mas acho que chega até o nome dele em trilha compartilhada. Mas uma coisa que você falou, Anderson, é interessante mesmo, porque ele fala em entrevista também do processo de criação de trilha sonora dele, e uma vez ele foi questionado que tinha uma mítica que ele fazia a trilha sonora e ia assistindo o filme ao mesmo tempo, né, assistia o filme e ia criando a trilha, pros momentos exatos, né, e ele falou que só começou a fazer isso a partir de Fuga de Nova York, que antes ele não tinha tecnologia suficiente pra fazer isso. Então ele começou a fazer exatamente isso, assistiu filme e compor a trilha junto a partir do Fuga de Nova York. E os outros, ele já tinha ideia da trilha a partir da história e da filmagem que ele tava fazendo. É, cara, isso é bem legal. É, só uma curiosidade sobre esse filme que você falou. É, pra quem sabe, logo no começo tem uma cena lá de prédios montados por computador, etc. A gente tá falando do filme de 1981. A pessoa responsável por ter feito esses prédios é um tal de James Cameron. É, fica aí a curiosidade. Que aí, 3 anos depois, ele lançou um certo filme do ciborgue do mal, etc. Esse rapaz, acho que deu certo na indústria. Deve ter ganhado também acho. Dinheiro. É, deve ter passado de ano. Mas, em 1978, agora a gente começa a entender porque ele é um mestre do horror, é lançado Halloween. Eu o conheci há uns 15 anos e me disseram que nada havia sobrado. Nem razão, nem consciência, nem entendimento, nem o mais rudimentar sentido de vida ou de morte. Bem ou mal, certo ou errado. E eu conheci essa criança de 6 anos, rosto vazio, pálida, sem emoção alguma. Olhos negros. Olhos do diabo. Eu passei 8 anos tentando chegar a ele e depois outros 7 tentando manter o trancado, porque, na verdade, eu descobri que atrás daqueles olhos estava simplesmente uma. Um filme dirigido pelo John Carpenter, escrito pelo John Carpenter e Deborah Hill. Deborah Hill é uma das produtoras, é uma pessoa fundamental, produziu vários filmes dele no começo da carreira. E é um marco no cinema de terror e de suspense. E é muito comentado até hoje, né? Halloween com certeza é um marco pra muita gente. E o que, que vocês sentem quando sentem ou sentiram quando assistiram pela primeira vez ou reassistiram Halloween? Ah, cara, Halloween, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores clássicos do horror de todos os tempos. Posso dizer sem exagero, tanto pela história, que por mais que é bem simples, ela consegue te prender bastante atenção, quanto pelos personagens e principalmente pelo vilão, cara. Michael Myers, até hoje, ele é o ícone do ícone de vilões de filme de terror. E tem toda a questão de tudo que você tem nesse filme, toda a mística criada, gerou todo aquele o subgênero slasher, né, que é toda uma importância pra quem gosta de filme de terror. Então, cara, é um filme muito importante. Não só por ter feito sucesso, quanto pro próprio cinema mesmo de horror. É um marco, cara. Não tem como questionar. É, esse filme, ele trouxe coisas interessantes, né, cara? Porque, apesar de em 78 a gente já tinha outros filmes, principalmente do Wes Craven, mas não era esse tipo de terror. Era mais de pessoas sádicas, sabe? Sim, praticando maldades contra outras pessoas. E você teve o Psicose do Hitchcock, mas esse é fundamental porque ele basicamente criou. É a pedra fundamental do gênero de slasher. E o primeiro Jason saiu um pouco depois disso, não dando 80, não é o primeiro Jason? Foi. Mais ou menos isso mesmo. É, Sexta-feira 13 é de 1980. Então, assim, ele criou essa galeria de personagens, que é a força imparável da natureza, sabe? Então, assim, é uma coisa bem legal. Claro, que depois foi se desgastando tempo, dentro da própria franquia, principalmente. Sim. Eu acho que com o Halloween também começou essa maldição de o filme fez sucesso, vamos apertar até onde dá pra ver quanto que dá pra ganhar. Ele mesmo fala, tem um documentário muito legal da BBC, que é o Mark Gatz, que é o escritor do Sherlock, da série do Sherlock. Sim. E ele fez um documentário sobre os filmes de terror, sobre toda a indústria dos filmes de terror que tinha na Inglaterra, nos Estados Unidos. E tem um capítulo que ele fala sobre, a partir dos anos 70, da indústria do cinema de terror nos Estados Unidos. Aí tem uma entrevista lá com o John Carpenter. E o John Carpenter até fala assim, eu fiz o Halloween e tal, desgastaram muito a fórmula, então se vocês quiserem me culpar, tudo bem, eu aceito, tá ligado? É, isso que é foda. Eu criei isso daí mesmo, mas fazer o quê, velho? Tipo, mas nem é culpa dele, sabe? Não. Isso que é foda. E em várias entrevistas que eles comentam de remake ou de continuações, eles falam, o John Carpenter simplesmente responde, se eles me pagarem, podem fazer. Tipo, não é meu o filme, já virou da indústria, entendeu? Já é maior. Virou uma empresa, né? Uma marca. Exato, né? Cria-se a franquia, fica meio incontrolável pro criador original, né? Eu acho legal esse posicionamento dele, que ele vem desde sempre, que ele nunca foi um cara de dirigir sequência referência dos próprios filmes. Ele vai abrir uma exceção no futuro, mas vai dar certo. Então, assim, tanto que pro Halloween 2, que toda a pressão, o dinheiro que ganhou, de crítica, bilheteria, público, essa coisa toda, ele preferiu não voltar pra cadeira de direção. Ele tá envolvido no processo, mas dessa vez é só na parte de roteiro. Então, ele ficou um pouco mais alheio do que tava acontecendo. Isso é fato mesmo. Ele é um cara que realmente ele não tem essa culpa com ele, sabe? Apesar dele falar isso, eu acho que ele fala isso mais como um desencargo de consciência, só pra todo mundo falar assim, não, cara, você não é culpado de nada, fica tranquilo. Tem muito daquela questão do orçamento muito pequeno, que gerou um lucro absurdo, né? Sim. Até Bruxa de Blair era o filme independente mais rentável que tinha, sabe? É, dentro do terror, porque... Dentro do terror, né? É, porque até a Bruxa de Blair, quem tinha esse título era o primeiro Mad Max, 79. Ele gastou, acho que, $400 mil e ganhou mais de $4 milhões, um negócio assim. Não, mas sim, o Halloween, ele gastou $300 mil. Ah, então. E fez $55 milhões. É, um negócio assim, então. É que o Halloween saiu por um estúdio grande, entendeu? É. O Mad Max é 100% independente, é. Tudo foi usado, sim, dinheiro do George Miller, foi usado locações, dinheiro do governo da Austrália, enfim. Mas isso é outro ponto. Mas sim, por muitas décadas, Halloween ficou como um dos filmes mais rentáveis de terror. Tem uma entrevista do Carpenter que ele deu pro Hollywood Reporter. Agora, é mais recente quando saiu esse novo Halloween. E quando ele saiu esse novo Halloween de 2018, que o John Carpenter tá participando ali como produtor, faz a trilha sonora, não dirige, mas que volta às origens, né? Teve muitas entrevistas novas com o John Carpenter, principalmente perguntando das lembranças, o que ele lembrava, né, do Halloween. E nessa entrevista ele comenta do processo de produção e a ideia que ele tinha, né? Ele fala exatamente assim, que nós tínhamos pouquíssimo dinheiro e um elenco muito jovem, mas tudo era apenas um filme que o personagem principal, um cara com máscara, não era exatamente um ser humano. Ele tinha características humanas, mas ele era uma máquina, ele era um mal puro. Era isso que eu queria. É um mal vindo do nada, um mal sem história, o que aterroriza um ser humano. E essa era a ideia por trás de todo o filme. Foi tudo colocado junto lá pra assustar você, pra assustar o telespectador. E é exatamente isso que a gente vê, né? Todo o trabalho dele pra você se colocar ali na visão daquele assassino que não tem história, a gente só sabe que ele é mal, que ele simplesmente é mal. É incrível, cara, como ele dirige. Eu acho que a cena de abertura do Halloween é uma das mais icônicas do cinema, com certeza, cara. É, só complementando isso que você falou de questão de recurso, por isso que Halloween é um filme majoritariamente noturno, cara. Porque ele não tinha como gastar com iluminação, então ele preferiu focar em outros aspectos. Pra você ver, se você for levar em consideração da origem do Slash Movie, se a gente for pegar quem deu início mesmo foi Toby Hooper, em 1974, com o Massacre da Serra Elétrica, onde ele teve um orçamento um pouco melhor, ele já trabalhou um personagem com a história meio que baseada em fatos reais, que é a história de um assassino em série, colocou uma família de canibais, ou seja, ele fez todo um filme com mais tempo, mais material, mais trabalhado, só que Halloween conseguiu criar uma identidade maior, não que seja melhor, não é isso, diga assim, conseguiu criar uma identidade maior e basicamente para muita gente, acredito que para o mundo inteiro, ele é o primeiro slasher mesmo. Que diferente do Massacre da Serra Elétrica, onde tem uma família de canibais, não sei o que lá, você realmente tem um cara com uma máscara e uma faca que sai matando todo mundo que aparece na frente. Que é o que virou padrão, pelo que a gente viu pela frente, né? É, cara, é o cara que é basicamente imparável. Sim. O John Carpenter, ele sempre fala assim, que ele quis fazer uma personificação do mal, assim, que não tem identidade. Ele é realmente um ser. Tanto que ele é acreditado, o ator que interpreta o Mike Myers durante a maioria do filme, Nick Castle, ele é acreditado como The Shape, não é acreditado como Mike Myers. É, a forma, né? Isso que é muito interessante, né? É, às vezes ele é acreditado como William Shatner também. Não, tô zoando, mas é que deu um processo na época, o Shatner não gostou muito, porque usaram a máscara dele e tal, mas... É boa a história, porque eles compraram duas máscaras. Uma de um palhaço, normal, assim, um palhaço com um sorriso meio bizarro. Aí eles falaram que quando viram o cara com aquela máscara, falaram, mano, que bizarro... Não vamos usar essa porra. Aí eles acharam do William Shatner, né? Cortaram os olhos, pintaram de branco, pintaram um cabelo marrom. Quando ele saiu, os caras falaram, mano, isso é um um símbolo a partir de agora, porque ficou muito marcado na mente de todo mundo. Na hora que viram, falaram, mano, isso vai dar certo. E a maneira como ele grava o filme, o suspense, aquela câmera flutuante, né, que acompanha o olhar do assassino, né, o olhar do assassino de que tá vendo a sua vítima ali, e o suspense criado por ele, que vai ser característica marcante de vários filmes que ele vai lançar posteriormente. E a gente já começa a ver muito do que ele vai levar pra sua carreira, né, aqui no Halloween. Uma coisa interessante, você falou do jogo de câmera dele. A cena inicial do filme, onde você vê o Mike Myers criança assassinando a irmã, cara, aquilo é uma obra de arte. É uma cena, um jogo de câmera maravilhoso. Mas tem um outro jogo de câmera que ele gosta de usar muito no filme, que eu acho muito legal também, que são as cenas onde ele mostra o assassino, só que você não vê, tipo, do braço pra cima. Você só vê, tipo, da barriga pra baixo, você vê metade do cara só. Ou seja, não é necessário mostrar a cara dele toda hora. Só o fato de você saber que ele tá naquele momento olhando pra alguém já gera toda aquela tensão, aquele medo, tipo, pô, ele tá olhando pra quem? Então a cena, principalmente no começo, lá que os meninos zoam um molequinho lá e ele esbarra no Mike Myers segura o molequinho, depois afasta assim. Só aquilo ali é genial, cara, é maravilhoso. Depois ele pega o carro, vai seguindo o menino, vai mostrando a câmera dentro do carro. É um jogo de câmera maravilhosas. O efeito de iluminação que eles fazem também durante toda a perseguição do Mike Myers na noite de Halloween, que ele tá na sombra. Nossa, cara. E sempre quando aparece, primeiro é só a cara dele, a cara Puta branca. Porque pariu. Eles faziam um efeito específico, né? Só pra aparecer a cara dele saindo da sombra. Muito foda. Que é aquela ideia que, tipo, ele tá em todo lugar, cara. É o mal, é só, né? Esperar que ele vai atacar uma hora. E isso que cria o suspense, né? E a tensão de todo o filme, é verdade. Se você chegar hoje e falar, eu quero um quadro de Halloween, você vai achar exatamente essa foto. A Laurie de costas e o Mike Myers, só o rosto aparecendo. Pode procurar, você acha exatamente essa foto, tão famosa que ficou essa cena. Não, é emblemático o filme todo como filme, né? Como filme de terror, como filme de suspense, como filme de slasher, né? Mesmo não tendo essa classificação naquela época, a gente coloca ele como um dos pioneiros. Ficou marcado pro cinema do John Carter e pro cinema em geral, né? Por isso que ele é tão discutido, tão falado até hoje. O remake veio em 2018, ainda bem que fizeram um filme bom. Sim, pra pagar aquele outro remake que inventaram uma história pra ele, que ele é daquele jeito. Meu Deus. Cara, não interessa. Eu não preciso saber, sabe? E isso vai contra todo o... Exatamente. Tudo que o John Carter pensou, né? O que você tem que saber é que ele é o mal encarnado e pronto. Não precisa explicar nada. E muito menos tornar ele imortal. Vamos lá, né? É uma criancinha que torturava animais. Por isso que ele cresceu assim. Ah, vai tomar banca. Engraçado que ao longo dos anos você vê que o próprio Halloween vai perdendo sua identidade própria e vai pegando muito do de Jason, de sei lá, Fred Krueger, de qualquer outro tipo de filme de terror, slasher, que aí vai começando a criar Mike Myers imortal, Mike Myers magia negra, Mike Myers teleporte, aí começou a cagar tudo, perdeu toda a identidade. É, vira uma farofa, né? Exatamente. Isso, e outro ponto muito importante desse filme é a trilha sonora. Puta que pariu. Que é uma das coisas mais icônicas que existe no cinema, é essa trilha do Halloween. Super simples, né? Super simples, e ela já te pega de cara, porque quando entra o filme, já entra a trilha, já começa os créditos com a trilha junto, você já tá, já tem aquela abóbora acesa, aí tem uma trilha, você já tá no clima do filme. E durante todo o filme, a trilha é muito boa. Tem uma cena que eu acho muito legal, que tipo, ela não tem nada. É a Laurie saindo da escola, ela tá andando, olha a vizinhança meio vazia, ela senta tipo num lugar, fica olhando a vizinhança, beleza, é isso a cena, não tem nada. Só que fica tocando a música. Você fica procurando ele. E você fica pensando, mano, ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. E não acontece nada. Mas isso cria todo o suspense pro resto do filme. Seguindo sua ideia, tem uma que eu achei genial também: que a Laura está andando com as amigas e passa um carro. Aí a menina fala, ô idiota, não sei o que lá. E o carro para, e toca essa música. E você pensa na mesma coisa, ele vai sair do carro, ele vai dar ré no carro, ele vai dar um cavalo de pau, o carro vai virar Cristina, vai matar todo mundo. Só que não acontece nada, ele só para o carro e depois anda. Mas só o fato de ter essa música, você já fica naquela... Na tensão, né? E é justamente o que o filme cria, e por isso que ele tá aí até hoje. Vamos avançar? Vamos para outros filmes que... Halloween dá pra fazer um podcast próprio. Na verdade, vários filmes que a gente vai comentar dá pra fazer um podcast próprio, mas tem muito mais filme pra gente comentar. Depois do Halloween, ele dirigiu em 78, 79, dois filmes pra TV. vi, que é Someone's Watching Me, e um filme do Elvis. Mano, quem assistiu? Alguém assistiu esse filme do Elvis só por curiosidade? Eu achei, é bom. É bom? É bom. E deve, é, pô, legal, porque é bem fora da caixa, né? Bem fora do que ele tava fazendo, né? Esse filme, ele é importante porque ele é a primeira parceria dele com o Kurt Russell. Ah! Ele fala isso numa entrevista, que ele tava entre o Kurt Russell e um outro ator pra fazer o papel do Elvis. E aí o cara fez o teste primeiro, ele não gostou muito. Na hora que o Kurt Russell apareceu com o topete do Elvis, ainda não tinha roupa, ele falou, não, esse vai ser meu Elvis. E aí quando o Kurt Russell começou a dançar, a emular o Elvis, ele falou, não, eu achei o cara. E esse papel, ele foi reprisado depois pelo Kurt Russell em Forrest Gump. Não é do Carpenter, mas você vê como esse papel é, ficou marcado na carreira do Kurt Russell. E esse outro, que é Someone's Watching, é um filme de suspense, mas é um filme pra TV, é um filme menor, etc. Mas ele segue um filme mais na linha assim do suspense, meio do Hitchcock, sabe? Uhum. Ele tem um jogo de câmera, tem aquela coisa da figura sinistra que tá te observando, você não sabe por onde, a nossa personagem não sabe por onde, etc. A protagonista é uma mulher. Então é um filme que eu recomendo, claro. É datado, porque é um filme de 1978, é um filme pra TV. Você falar de orçamento de TV em 1978 não é igual você falar de orçamento de TV agora nos anos 2010, sabe? Que sim, TV gera tanto lucro quanto cinema. Mas é um filme que eu recomendo, principalmente pra quem quer se aprofundar mais na filmografia dele. Depois desses dois filmes, a gente chega em 1980 e ele lança The Fog, ou A Bruma Assassina. No bottom of the sea lay the Elizabeth Dane with her crew, their lungs filled with salt water, their eyes open and staring into the darkness. And above, as suddenly as it had come, the fog lifted, receded back across the ocean, and never came again. But it is told by the fishermen and their fathers and grandfathers that when the fog returns to Antonio Bay, the men at the bottom of the sea, out in the water by Spivey Point, will rise up and search for the campfire that led them to their dark and icy death. 12 o'clock, the 21st of April. Mais um filme produzido pela Debra Hill, mais um filme escrito pelo John Carpenter e pela Debra Hill. A Jamie Lee Curtis volta também nesse filme. Já tinha protagonizado o Halloween, agora volta também pra A Bruma Assassina. E vocês gostaram desse filme? Vocês gostam desse filme? Eu gosto pra caralho desse filme, cara. A fotografia desse filme, ela me dá um arrepio, cara. Que puta que pariu, velho. É muito dele, sabe? Ele mostrar o personagem e fazer o contraste dele com o mal. Mesmo que o mal nesse caso seja uma névoa, algo meio branco, mas ainda é uma névoa meio escura. Aquela coisa do mal é sempre mais escuro e a vítima, ela tá sempre um pouco mais clara, assim, não totalmente branqueada, digamos assim. E principalmente essa ideia de você sabe que é uma bruma, mas você não sabe bem o porquê dela faz aquilo, e aí vai se revelando ao longo do filme. Então, são ideias bem legais que ele tem nesse filme. Ele fala que mim. Teve a ideia com a Debra Hill, né? Ele teve a ideia quando eles estavam visitando a Inglaterra, no Stonehenge. Aí eles viram uma névoa assim e ele pensou, puta, mas o que é que tem dentro dessa névoa? Sim. É, exatamente. Aí veio toda a ideia do filme, que eu acho muito legal também. O que eu achei legal é que ele pegou uma ideia básica, colocar uma fumaça aleatória, só que ele conseguiu dar um tom meio que sinistro no filme, ele conseguiu dar um ar de suspense, e ele fez um negócio que eu acho genial, que ele vai trazer para os outros filmes dele, que é apresentar um perigo, só que não necessariamente você vai ver esse perigo na sua frente. Ele pode estar à sua volta e você não sabe de que lado que ele vem, qual é a forma que ele tem, você só pode notar que ele está chegando, mas você não vai saber como é que vai ser. E ele traz isso muito nos outros filmes dele, esse terror que você não consegue enxergar necessariamente. E é muito legal, cara. E é um filme simples, é um filme básico, não tem mega efeitos, tem tem jogos de câmera muito bonitos, tem muitas coisas boas, mas no geral é um filme bem básico. Só que, cara, vale muito a pena assistir. E é um filme meio esquecido da filmografia dele, né? Eu acho que as pessoas deixam um pouco de lado, né? Ah, principalmente porque ele saiu ali do Halloween, ele, né? Ele saiu no recheio entre Halloween e Enigma de Outro Mundo, então fica difícil competir. Aquele filme do John Carpenter que a maioria não viu, mas quando vê, gosta. Isso mesmo. Por aí. Mas eu acho o filme bem, bem legal, cara. Eu acho que toda a atmosfera que ele cria, as cenas de assim, lógico, é datado o efeito especial da efeito especial, vou dizer assim, né? Da névoa, mas pra época deve ter sido um negócio bem bonito, né? Pra quem acompanhava o cinema naquela época do que tava rolando, né? Eu acho que ele cria muito bem o personagem da névoa, né? Você consegue entender ela como uma parte daquela história. Ah, todo o suspense que ele vai conduzindo você e te levando até aquele final, onde você tem a névoa realmente dominando a cidade inteira, e a radialista, meu, fujam pra rua tal, a neblina chegou na rua tal, cuidado, ela tá tomando a rua tal, já tomou não sei que área, não sei o que lá. Tipo, vai te dando uma atenção da porra, mesmo sem mostrar nada, só o fato de você saber que aquele perigo chegou e vai tomar toda a cidade. E você já fica agoniado. E é muito simples a forma que ele apresenta, só que consegue te carregar muito bem até esse ponto. Você vai levando a história e acompanha, como se você estivesse dentro também. É, só pra deixar aqui, a cena final envolvendo o padre é foda, cara. Foda demais. É bem legal mesmo. A do padre e a menina em cima do topo lá do negócio, pendurada. Pode crer. Esse filme é legal que eles fizeram o primeiro corte. Aí ele falou, puta, mas não gostei muito, cara. Vamos ter que fazer regravar algumas coisas pra acrescentar mais o terror, né? Aí pra você ver, ó, cenas que foram acrescentadas. A do navio atacado. Nossa. É outra, puta, é uma das melhores cenas do filme. O começo, onde aquela ideia dos carros disparando, do cara no mercado, também foi tipo... Que é fundamental pra você sentir a névoa como uma entidade maligna, né? Algo que tá trazendo algo ruim pra cidade, né? A cena do necrotério também, que é uma cena, puta, mano, que eu acho muito foda. É a visão do diretor do todo, né? A gente sabe que a gente às vezes vai pro cinema, né? Até esquece que tem tantos processos de edição, tantos cortes, acrescenta, tira, até chegar no produto final, né? Se eu não me engano, o cara que conta a lenda também foi adicionado, não foi? Adicionado depois? Também. Que ele colocou essa cena exatamente pra tentar fazer a gente entender já de início o que que tá acontecendo mais ou menos ali, pro filme não ficar todo jogado, né? Não ficar só simplesmente a névoa, né? Tipo, deram uma história, algum entender, né? Pro filme. E ficou bem amarrado, né? Eu acho a história bem tranquila, bem amarradinha. E o legal é você perceber a ponta do John Carpenter no filme. Que eu não percebi que era ele. Mas acho que é porque eu só tenho a visão dele idosinho na minha mente. Não, eu olhei e falei, quem é esse mano aí? Não apareceu mais. Ele tem o costume de fazer algumas pontas. Tem mesmo. Não só nos filmes dele, né? Tem bastante crédito em outros filmes, mas ele tem costume. É, e tem muita gente famosa que aparece nos filmes dele. Tem. Mas esses diretores de suspense, terror, sempre tiveram essa vontade de aparecer, né? O Hitchcock tinha bastante isso também. Sim, bastante, cara. É tudo uma panelinha isso aí. É, tudo. O interessante desse filme é que você vê, não é um mega sucesso dele, não é o melhor filme de terror do mundo, mais assustador. Só que é muito bom quando você pega uma refilmagem atual e ela consegue ser pior que o clássico, cara. Você pega o de 2005, cara, o filme é horrível, velho. É muito inferior. Mas sabe o que acontece, Valdo? Essas histórias, elas não são piores no aspecto visual, cara. Elas são piores nos aspectos nos aspectos artísticos, cara. Que é roteiro, é direção, é interpretação. É nisso que caga. Porque essa parte de efeito, cara, se fosse assim, ninguém mais via filme antigo. Você entendeu? O problema é a parte artística que é jogada no lixo. Tanto que esse remake, o pessoal que criticou muito o filme... Fala que, tipo, meu, os atores não têm peso nenhum, você não se importa por ninguém, você não liga pra ninguém, tudo é jogado, tudo é aleatório. Então, assim, se você já tem um filme, independente da qualidade gráfica, dos efeitos especiais, que não tem um peso de roteiro, você não se importa nem pelos personagens, dá em merda. Eu só queria falar uma coisa aqui. É o Thomas Jane, não é? Tá nesse filme? Não me lembro. Não. Não é um outro. Não é outro, no né? Nevoeiro. É no Nevoeiro. É, Nevoeiro, isso. Que eu acho que foi baseado no... Eu sempre confundo por causa da porra do nome. Não, é que eu sempre confundo por causa da porra do nome. Sim. O Nevoeiro é o que é baseado na obra do King, né? Isso, exatamente. Bem, em 1981, ele lançou Fuga de Nova York, né? Só pra gente não deixar passar, vamos comentar, né? E, eu, nossa, eu tô impressionante como os caras lançavam um filme por ano, né? Esses grandes diretores. O Carpenter fez fazer um filme por ano, praticamente, né? Cara, impressionante, impressionante como ele lançou Halloween em 78, The Fog em 80, Escape from, from New York em 81, e depois... Enigma de Outro Mundo em 82, Christine em 83, cara. Ou seja, em 5 anos o cara lançou aí 7 filmes, sendo 5 lembrados até hoje. É impressionante. O Fuga de Nova York é um clássico, é um filme também divisor de águas, mas agora pro gênero de ação, né? Eu só preciso dizer duas coisas sobre esse filme. Snake Plissken. Snake Plissken. Sabia. Ivaldo, que posição que o Snake Plissken ficou no nosso combate lá? No nosso torneio mutante? Eu nem lembro. Cara, eu acho que ele foi na semifinal até. Não, ele perdeu pro... Pro John McClane, é verdade. Como pode? O que importa é que o Rambo ganhou, né, Vinícius? Deixa pra lá. Só escutando pra lembrar como ele perdeu. Eu não lembro, mas tudo bem. Ah, ele perdeu. Dá um desconto. Esse podcast, ele já tem mais de 2 anos. Tem um tempão, né? Mas enfim. Tem quase 100 programas de diferentes. Mas então vamos para 1982 falar de The Thing, ou O Enigma de Outro Mundo. Arrepiei tudo. Get me out of here. Cut me loose. Cut me the hell. Come on, get me out of here. Come on, get me out of here. Cut me loose, damn it. I know you gentlemen have been through a lot, and when you find the time, I'd rather not spend the rest of this winter tied to this fucking couch! Como eu falei anteriormente, é uma das poucas obras que não é de criação dele. Exato. É um remake de um filme dos anos 50, que era baseado num conto, mas que, mesmo não sendo ideia dele, ele consegue jogar as características dele ali, consegue moldar aquilo como se fosse um trabalho Sim. dele, de fato. Tanto que ninguém lembra de outros filmes. tem o filme anterior, tem os filmes mais recentes, mas o filme definitivo é esse, né? Tem aquele com a Ramona que filme horroroso. Meu Deus, cara. Vocês não pegaram a referência da Ramona, aí não é problema. É do Scott Pilgrim, né? Ah, bom. É do Edgar Wright, do Scott Pilgrim. Exatamente. Ou a Lucy McLean também, né? E aí, o que vocês lembram de ter assistido pela primeira vez Enigma de Outro Mundo, ou quando reassistiram? Bicho, eu lembro que eu quase me caguei nas calças. pra começar... Eu era moleque, cara. O Enigma de Outro Mundo, só pra gente contextualizar, né, da época, é um filme, foi o primeiro filme de grande orçamento, né, que deram pro John Carpenter. Ele foi fazer o filme na Universal. Eles deram um orçamento de 19 milhões de dólares, não, 17 milhões de dólares, perdão, que pra época é muito dinheiro. Olha a noção, 17 milhões de dólares é um filme de muito orçamento daquela época. Pra mim, mas o filme... 17 milhões ainda é muito dinheiro. Dá pra mim. Não, me dá só o 7, por favor, só o 7. Dá só um. Dá só um, já tá bom. Pra Universal não deve ser nada, né? Ainda mais em dólar, que isso aí você converte hoje, dá quase 1 trilhão de reais. Mas o filme foi, na época, um fracasso de bilheteria. Ele só arrecadou 19 milhões de dólares, mal se pagou. E foi muito mal de crítica também, as pessoas não entenderam. Ele saiu no mesmo dia de Blade Runner. Que também não foi um sucesso também... de bilheteria. Mas, em compensação, foi um sucesso de crítica. Exatamente. E as pessoas... E o John Carpenter já foi questionado, né? Por que na época ele acha que O Enigma de Outro Mundo não foi um filme que fez tanto sucesso, né? Que as pessoas não compraram, tanto o público não comprou. Ele fica decepcionado que o filme falhou, né? Ele diz que é desagradável, né? Você ter um filme que vai mal de bilheteria. Ainda mais um filme que ele tinha esperança que fosse bem de bilheteria, porque teve um bom orçamento e ele sabia que o filme era bom. Mas ele falou que o maior problema do filme é que ele achou que as pessoas não entenderam o filme e elas buscavam esperança ou alguma coisa mais feliz, ou então comparando até com ET, que é mais ou menos ali da mesma época, né? O ET saiu em 83. Que o ET é um alien feliz, porra, né? De testigo, é esperança, e a mensagem é totalmente diferente do Enigma de Outro Mundo, né? Nossa, não acredito que esse filme perdeu com um testículo que brilha o dedo, velho. Que merda. Vai fazer o quê, né? Acontece. Mas, não, tem isso, tem... Isso foi um ano antes, nem conta. É, foi um ano antes, Mas eu acho também que quem foi assistir ficou naquela. Vai ser um novo Fuga de Nova York ou vai ser um novo Halloween? E não foi uma coisa nem outra. Sim. O que é bom. E muitas pessoas... O Halloween, por exemplo, apesar de ser um grande filme de terror, ele não tem sangue, praticamente. Exatamente. É, ele praticamente são pouquíssimas. O Enigma de Outro Mundo é body horror direto, velho. É bem gore mesmo. E uma coisa que eu ia falar, esse filme, pra mim, ele vence o fator mais importante de todos, que é o teste do tempo. Puta que pariu. Ele é um filme que tá aí, ele é relevante, ele é relembrado, ele é bem falado, então... Ah, o público não curte na época, os críticos também, sabe? Então, dane-se. Eles passam, mas a obra fica. A hora de suspense que esse filme tem, cara, aquela, aquela sensação de claustrofobia do pessoal preso e aquela desconfiança de alguém ser ou não ser a criatura, é inacreditável, cara. O filme envelheceu muito bem mesmo, e até hoje ele consegue te deixar preso, te deixar agoniado, te deixar assustado. A única menção honrosa que eu vou fazer é a cena do teste de sangue, cara. Essa cena, não tem pessoa que consiga passar batida, cara. Essa cena é maravilhosa, cara. Tanto pela montagem, jogo de câmera, hoje, tudo. Sim. Até hoje os efeitos são de um nível absurdo. Que você compra ainda, você fica com nojo ainda vendo. Pra caralho. Isso por um motivo bem simples, cara. São efeitos práticos. Sim, exatamente. Bonecos e animatrônicos, sabe? Não é nada de pós-produção ali. Aquilo ali é o que foi filmado. O que foi filmado foi pro cinema. Não foi nada assim, ah, vamos deixar um espaço aqui, aí na pós-produção a gente insere um monstro, faz alguma coisa assim e tal. Nada disso, cara. O que a gente viu é o que os atores estavam vendo. Isso tipo, aí... não poupar nada, sabe? Por exemplo, tem uma cena do... quando eles estão fazendo a autópsia, que ele corta, o doutor corta lá a barriga do bicho, tira os órgãos e tipo, mano, é real aquela porra, sabe? Então os caras gastaram tipo um puta efeito pra aparecer 2 segundos na tela, tá ligado? É, uma dedicação muito foda. E essa cena que o Ivaldo fala do teste de sangue, cara, ela é muito boa pela construção do suspense. Sim, cara, você deixa tenso, direto. Porque eles levam você a pensar que é um personagem, daqui a pouco não é aquele personagem, acontece antes alguma coisa que você talvez esteja esperando que vai acontecer só no final, e ele constrói a cena muito bem. É um dos maiores sustos que eu já tomei na minha vida assistindo um filme, velho. Puta merda, que susto. Ah, cara, pra mim é como eu mencionei anteriormente, acho que uma das ideias mais geniais desse filme que o Carpenter teve foi de não mostrar o seu monstro diretamente, cara. Porque você não sabe quem é, você não sabe... em quem vai estar, em que momento vai aparecer. Então você fica com o cu na mão o filme inteiro. Mas pra mim, a coisa que me dá mais cagaço, cara, é a... essa cena, cara, puta, essa cena é... ela tem um fator orgânico, você vê, meu, as tripas saindo pra fora, líquido escorrendo, tentáculo, boca, dente, é... aqueles tentáculos mexendo rápido, tá ligado? É que essa cena é totalmente impactante, né, porque você já tá... porque o filme, ele começa num ritmo mais lento, né, você tentando entender o que tá acontecendo, aquela cena inicial que é linda, muito bonita a cena inicial desse filme, do espaço aberto e tal, mas enfim, a gente tem a cena inicial, aí daqui a pouco vai pro canil ali, aí você começa a entender o tom do filme, né, o que que é aquela coisa, o que que é o monstro, o que que é o alien, o que é a coisa que vai ser a tormenta daquele grupo ali naquele filme, e a cena é nojenta, a cena é nojenta da melhor maneira possível, de você se colocar na situação dos cachorros e falar, caralho, velho, deixa eu ter que fugir daqui, e como eles filmaram cada cachorro tentando fugir, rasgando a grade, fazendo de tudo pra sair de perto daquilo ali, é impressionante, cara. Então, e essa cena, ela mexe comigo porque, cara, cachorro, né, velho. O cachorro tinha que viver no final do filme. Viveu um, gravou vários filmes depois. O negócio legal, o Neil Everton mencionou no Halloween, que tem cenas que tipo, não acontece nada e você fica tenso. Então, a cena nesse filme que eu adoro, cara, eu acho genial. Tá, eles cada um fazendo uma coisa lá no departamento, beleza. Aí você tem a câmera filmando de frente, só o Husky andando na dele. Aí ele entra no quarto e você vê a sombra de um cara olhando para ele. E corta, nada acontece. Só que você fica, caralho, será que o cachorro fez alguma coisa? Será que contaminou o cara? Será que não contaminou? O cachorro ficou lá, não ficou? O que porra que tá acontecendo? E é uma cena simples, é só o cachorro andando na direção da câmera e entrando no quarto e o cara olhando pra trás. Só que enigmática, você fica pensando, que porra que aconteceu? Aí, por sinal, o cachorro se chama Jed, e ele fez sucesso até no cinema, tá? Ele fez Viagem Clandestina, Presas Brancas, e esse Presas Brancas é de 1991, ele gravou com o Ethan Hawke. Caramba, ele nunca assisti nenhum desses filmes, mas enfim, mas é, devia estar um pouquinho mais idoso. Não, cara. Um pouquinho mais velho. Pô, 10 anos pra cachorro é muito. Ele morreu com 18 anos, bichinho. Oh, meu Deus. Mas ele é uma grande estrela aqui no nosso Enigma de Outro Mundo, que é um filmaço, é recomendado pra todo mundo. E, Valdo, você acha que um fã de Arquivo X vai gostar? Não, tem um... Simplesmente tem um capítulo, né, baseado, né, no... Primeira temporada, episódio 7, AIS. Não, muita coisa se baseou. O próprio cara que criou Dead Space 3 falou que se baseou muito no jogo. O Dead Space inteiro deve ser baseado em The Enigma de Outro Mundo, não é possível. E o John Carter adora sim, games. Sim, né? Sim. Vocês sabem que ele adora games. Dá várias entrevistas de vontade de adaptar. Dead Space ele adora, ele acha as histórias fantásticas. Em 2011 você teve um prequel, o filme ganhou um prequel, que é uma bosta, mas enfim, tem um prequel também que saiu. Em 2013 saiu um filme chamado Geleira Sangrenta, que fala sobre cientistas que descobrem um negócio no gelo lá, que é um líquido bizarro que transforma os animais em monstros. E tem um filme em 2015 chamado Harbinger Dawn, que fala sobre cientistas que resgatam destroços de uma nave espacial soviética. E tem o corpo de um cosmonauta lá, que também tem uma bactéria X que cria mutantes. Então, assim, muita coisa se baseou. Sem contar que Enigma de Outro Mundo teve HQ pela Dark Horse, teve jogo pra Play 2, cara. Puta, eu joguei esse jogo da hora, cara. Muito bom também, saiu pra Windows, Xbox. Então, assim, é um filme que marcou a época. Ele criou muita coisa, por mais que não fez tanto sucesso. E foi um fracasso. É, tem um outro filme que marcou a época também, envolvendo gelo e pesquisadores, que é o Alien vs Predador. É, marcou, de um jeito ou outro marcou. Se passa ali na Antártica também. Outra coisa do filme é a trilha sonora, né? Pô, tá que pariu. Muito foda. É sempre, né? E dessa vez do Ennio Morricone. É. Que falam que, tipo, o John Carpenter foi atrás do Ennio Morricone pra fazer a trilha. O Ennio Morricone fez e tal. Só que o John Carpenter deu uma ajustada, digamos assim. Deu um pouquinho da cara dele, né? É. Mas realmente o Ennio Morricone, ele é creditado sozinho como compositor, né? Da trilha sonora desse filme. E o John Carpenter deu uma modificada em off. Na verdade, assim, tem que ver os créditos direitinho, porque o John Carpenter também, ele tem esse histórico de escrever roteiro, fazer aparição, sim, às vezes até dirigir obras com pseudônimos. Ele não usa o próprio nome, sim, uma grande parte das vezes. Às sim, vezes sim. Ele deve estar acreditado em algum ajuste na parte sim. sonora ali, em algum cara que a gente nem sabe quem é. Sim, mas essa informação eu peguei no site oficial do John Carpenter. Ah, então deve estar escondido lá, porque ele é assim. É, ou ele não quis nem colocar no site oficial dele, né? Aí já ficou um pouco. Vai ver o site forte. Não é oficial dele, mas acha que é. É uma enganação. Mas bem, vamos continuar. Vinícius, antes de você passar pro próximo, só uma última curiosidadezinha aqui à parte. No Halloween, de 1970 e pouquinho, em 1978, tem uma cena em que a Laurie tá sentada com o Tommy e eles vão assistir um filme de terror. Que filme que aparece na tela? The Thing. Uhum. O clássico, né? O The Thing, né? Ah, o primeiro The Thing, é verdade. Será que era um indício daí que ele... Ah, será com que certeza. Já deveria ser um dos filmes favoritos dele, provavelmente. Não, ele fala que o Howard Hanks, que é o diretor, era um dos diretores preferidos. É isso. É uma das grandes inspirações dele, com certeza. Ele sempre fala isso nas entrevistas. Eu esqueci de comentar uma coisa importante. O Enigma de Outro Mundo, pro John Carpenter, foi considerado o primeiro filme do que ele chama de Trilogia do Apocalipse, tá? Só pra constar. E a gente vai falar dos outros dois mais pra frente também. Bem, avançando, em 1983, John Carpenter lançou Christine. Be careful, Dennis. That's a piece of shit, Arnie. I wish she could be fixed up. She could. Yeah. Well, she could be really tough. Forget it, Arnie. This baby's got 93,000 miles on it. Probably 193. I don't care. Bet it won't even start. She'll start. You need these. O carro assassino aqui no Brasil, não pode esquecer disso. É. Desse complemento. E é o segundo filme em sequência que não é dele, não é baseado numa história dele. Exato, esse filme é baseado na história clássica e muito famosa do Stephen King, que a gente comenta bastante aqui nesse podcast. E o roteiro não é dele, né? Nesse filme o roteiro é do Bill Phillips. Ele é compositor da sonora, mas compõe junto com Alan Hallhart. E o filme foi lançado em 1983 e a minha lembrança é totalmente nostálgica do SBT assistindo esse filme à tarde. Ah, cara, Christine, além de ter essa noção nostálgica de ter visto muito no SBT, é um filme que eu acho esteticamente muito bonito, tem uma trilha sonora muito boa, mesmo não sendo original em seu todo, mas é um filme que eu gostei, cara. E os efeitos desse filme, por mais que não apareçam em todos os momentos, cara, tem efeitos específicos que eu acho do caralho. E é um filme simples que me pegou, tipo, eu gostei, cara, me diverti muito assistindo. Não vou dizer que eu tomei susto, porque você toma susto em lugar nenhum, em momento algum, mas o filme é muito divertido de assistir, cara. Eu gosto também, eu gostei, eu acho que é um filme que você acompanha a história bem, ele tem um bom ritmo. Você fica, se você pegar pra assistir em ordem, se tiver assistido Halloween antes, Enigma de Outro Mundo, você vai sentir uma diferença, assim, bem gritante. A direção dele ali tá presente, mas a proposta do filme é totalmente diferente, né? É uma história de terror, mas... mais teen, vamos dizer assim, né? Que tem a ver com adolescentes. Chega a ser teen, porque tem toda aquela questão da escola. O personagem principal eu não gosto, o Arnie é tipo um overact impossível esse ator. Com certeza. É absurdo que ele é, e é um pouco irritante. O melhor protagonista é o carro. Mas sim, o carro é lindo, é muito... As cenas que ele grava de perseguição do carro pra cima de alguma pessoa ou de alguma vítima são incríveis. A forma como ele dirige isso é muito legal de ver. Cenas de perseguição ele sabe dirigir muito bem, cara. Sempre. A gente vê isso em vários filmes, né? Cena de perseguição, cena de estrada, ele dirige muito bem. Uma sacada legal que ele tem nesse filme que eu achei genial. Isso a gente vê mais pra frente em outras obras. A gente viu isso em Transformer com o Bumblebee, por exemplo. Que é o fato do carro se comunicar com músicas, cara. Aquilo é muito foda. Ah, não. Eu tô... Não, não, você não me citou Transformers. Eu falei Bumblebee, cara. Só Bumblebee. Ah, não, cara, não. Ah, cara, eu vou me embora. Bumblebee. Só Bumblebee. Ai, meu Deus do céu. Só, usou, não pode. Se falasse Optimus Prime, aí ia ficar complicado. É legal essa ideia de encaixar o que tá dizendo a letra da música com o que tá acontecendo. Sabe quem faz isso também? E o Vinicius vai me bater. Supernatural também faz isso. Ah, eu não sei, porque eu nunca assisti. Vem, palhação. Começa com Bad to the Bone, né? Exatamente, cara. O Christine é um dos filmes dele que deu mais bilheteria, mas mesmo assim não foi um sucesso de bilheteria. Ele deu uma bilheteria ok, porque eles esperavam. Talvez muito por ser baseado numa obra famosa do Stephen King. E porque em 83, cara, o que dava dinheiro era o Jason. Exatamente. Sim, então o Christine não foi o que a galera tava esperando, assim. Muita gente entrou na sala de cinema pensando: nossa, o carro vai matar todo mundo, vai atropelar, vai ter sangue pra toda hora. E tem um filme que, tipo, é um terror que não assusta. Talvez as pessoas quisessem ficar com boca, né? Com máscara de rock. Pessoas, talvez. Alguma coisa assim mais aterrorizante, né? É, alguma coisa de metal amassando gente, sabe? É, e não é isso, né? Quem espera isso sabe que quando o filme... quem conhece sabe que quando o King vai pra essa linha de ter um monstro de fato, ele caga. O negócio dele é fazer esse tipo de história mesmo, sabe? Da coisa do sobrenatural, de pegar um objeto mundano, de ser uma coisa meio psicológica, tudo junto. Porque quando ele cria um monstro de fato, é uma merda. E eu tô falando isso lembrando do Apanhador de Sonhos, que... Puta que pariu, que filme horroroso. Eu vou ficar quieto porque eu gosto do filme, mas deixa pra lá. É, Ivaldo, acho que você é uma das únicas pessoas que gosta desse filme, velho. O Ivaldo gosta de Prometheus. Prometheus é bom, Prometheus é bom. É bonitinho, tá? Prometheus é bom. Bem, pra gente continuar, em 1984 ele lançou Starman, que é um filme com uma proposta totalmente diferente. É um romance intergaláctico, um negócio bem diferente. Esse é o ET dele. Esse é o ET dele, né? Um filme mais bonitinho. Não, e até o personagem, um alien que tá perdido, planta terra, etc. Em 1986 ele lança outro filme definitivo, um dos maiores clássicos dele, que é Os Aventureiros do Bairro Proibido, que comentou aqui no primeiro podcast do Nerd Patriarca. Não podemos esquecer nunca disso. David Lofan. Longínquo ano de 2016. Avon. Nossa. Chuco. Coisas inesquecíveis. Ele mesmo, e é um filme também, é um dos maiores filmes dele, com certeza. Um clássico que tá aí até hoje, que todo mundo pede remake, todo mundo pede continuação, tem história e quadrinhos, enfim, é uma grande... Só não é franquia porque não fizeram outros filmes, né? Mas é um grande clássico do cinema do John Carpenter e do cinema de ação, de aventura, seja como você queira classificar. Olha, tem uma cena que me dava medo antigamente, quando era a cena daquele samurai explodindo. Ele começava a inchar. Ou do David Lopez. Dá medo, ele dá um pouquinho de medo. Um pouquinho de medo, mas ali a gente entende que ela funciona muito mais como uma parte, um efeito místico do que provavelmente coisa de terror. Então acaba indo. O cara ajudou a criar um personagem do Mortal Kombat, cara. Ele deve ter ficado muito feliz. É, com certeza. Ah, pra ele que é fã de game, com certeza, posteriormente, ele deve ter gostado. Mas vamos pro terror novamente. 1987 saiu Prince of Darkness, ou Príncipe das Trevas? Príncipe das Sombras. Das Sombras. Príncipe das Trevas é o título em português de Portugal. Come here, look at this. I've got a message for you, and you're not going to like it. Look at his chest. Ready for death. Esse filme é o segundo naquela trilogia do Apocalipse. É, esse Anderson, por exemplo, é um filme que ele escreve, que ele é o roteirista, mas ele assina com o Martin Quatermass, que é um pseudônimo. Ele é o compositor da trilha sonora, juntamente com o Alan Howard, que eles trabalharam juntos já em Christine. Vocês gostam desse filme? Eu não pra gosto. Pra mim, eu gosto e acho um dos mais assustadores. Concordo, cara. Eu gosto da ideia do monstro. Aquela coisa que volta do Mike Myers de ser um monstro sem forma. É o mal pura e simplesmente. Mas eu não gostei muito dos personagens. Eu não consegui me importar com nenhum deles, de fato. Por causa do bigode do cara, né? Também. Mas principalmente porque a duplinha que era pra ser o casal, eles não têm química, assim. Não funciona. Você não sente nada pelos personagens. E aqui, de novo, é aquela coisa. Ele faz um vilão mal bem. Ele conta alguma história interessante, mas que, pra mim, no meio, ela se perde muito, sabe? Porque, de repente, começa um filme envolvendo estudantes e do nada eles já estão com o mal na igreja. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? E esse filme pra mim vale por duas coisas: a ideia e o efeito da questão do portal dimensional, eu achei bem legal isso, e o Alice Cooper matando um cara chato. Alice Cooper de morador de rua tava... Foda. Ah, cara. Ficou bem legal essa parte. Eu gosto muito desse filme, cara. Eu assisti hoje. E, cara, eu curti muito a atmosfera dos estudantes mesmo. Foram chamados pra ver alguma coisa aleatória, pra fazer um estudo. E chegam lá e se deparam com uma situação, de incompetência mesmo. Não poder agir de maneira nenhuma, sabe? Cercados, não podem sair do lugar onde eles estão. O pessoal acaba sumindo do nada, a ter esse comportamento estranho. Esse filme ele lembra um pouco o Assalto 13ª, que eles estão com a diferença sitiados, que aqui o mal também tá dentro, né? Naquele ele ficava do lado de fora. Nesse aqui tem aquela gangue do lado de fora e tem o mal propriamente dito que tá dentro da igreja. Cara, tem umas cenas que eu acho muito legais. Do cara que é atacado pelos besouros. Essa cena é foda. Quando ele aparece essa na janela. Essa cena é foda, cara. Todo mundo olhando pra ele. Mano, aquilo eu fiquei assustado. Vou dar uma dica pra vocês. Rezem pela morte. Muito legal. Puta que pariu. Eu também gosto muito da atmosfera desse filme, cara. A menina digitando lá, eu vivo. Eu vou vir, vocês não vão se salvar, tá ligado? Eu assisti também recentemente, cara. Em menos de 10 minutos você já fica tenso pra caralho de filme. Porque além da trilha sonora ser muito boa, te deixa tenso só pela trilha. Meu, acontecimentos bizarros, e ele consegue mesclar de uma forma muito boa religião com ciência, tá ligado? Ele consegue misturar bem os dois aspectos, e aquilo vai ganhando uma proporção muito maior do que eles estão pensando que estão mexendo, e é muito foda, cara. E tem todos os fatores externos, os caras agradecendo o sol, e a besoura pra todo lado, o Alice Cooper morador de rua, o sol e a lua aparecendo ao mesmo tempo. Tipo assim, umas coisas apocalípticas acontecendo. Você fala, caralho, vai acontecer alguma merda muito grande aqui. Então vai ficando muito tenso o filme. Eu acho que da trilogia do Apocalipse, esse é o que realmente tem um ar de apocalipse foda pra caralho. E como o Anderson mencionou que tem cenas que cometem a outros filmes, eu acho até pela questão da forma com que a entidade vamos dizer assim, domina o corpo dos estudantes que estão ali, e comete muito também enigma de outro mundo, que é uma coisa disforme, é só um líquido aleatório que entra na pessoa e já domina ela. É um negócio meio esquisito. E toda aquela questão da igreja, cara, a aparência da igreja, com aquele porra de tubo com vitamina de abacate rolando ali, achei foda pra caralho. Não, cara, aquilo ali é uma crítica dele à indústria da bebida, porque obviamente ele tá falando que absinto é o mal, cara. Os caras bebem e começam a vomitar. Nossa, na boca, e assim que é feita a transformação. Mas só a título de curiosidade aqui, a personagem, digamos assim, a antagonista principal, né, que é a loirinha que recebe a entidade de fato, ela tá com radiologista de óculos. Isso, exatamente. Ela tá com uma marca no braço que é o logo da banda, do Blue Oyster Cult, que tá na trilha do primeiro Halloween também. Só pra ficar aí a título de curiosidade. Mas uma coisa que me incomoda demais nesse filme, cara, é o japonesinho, cara. Ele é chato pra caralho. Ah, sim. Ele é insuportável. E assim, ele tá vendo o mal na frente dele, e ele tá vendo. Ele é um dos poucos onde ele consegue encarar o mal e fugir pra contar a história pros outros depois. O que que ele faz? Ele se tranca, sendo que tinha a porra da porta aberta. Então, isso pra mim, cara, eu... Ele fica falando que é ir no banheiro. Vai se fuder, cara. Esse aí deveria ter ido embora. Mas é uma questão de cunho pessoal aí. Só porque ele salvou todo mundo no Aventureiros do Bairro Proibido, cara. Mas não é o mesmo? Um acerto não é um erro, né, cara? Sim. Mas eu gosto desse filme, cara. Eu acho que ele tem umas cenas muito interessantes. Tem uma sacada que o John Carpenter faz que é muito inteligente, muito legal também. Por sinal, é um jogo de câmera muito bem feito que ele bolou lá. Que é aquela visão do cara aparecendo no sonho. Eu estou vindo de um tempo, não sei o que lá, preste atenção, isso aqui é um recado. É como se fosse uma transmissão, né? É legal que o cara vai falando, ele fala: ah, estou falando do ano de 1900, aí corta. Aí depois outra pessoa tem aquela visão, ele fala: ah, não sei o que lá, não sei o que lá, estou falando do ano 1990, aí corta. Aí no último cara que tem a visão, ele fala: ah, estou falando do ano, não sei o que lá, não sei o que lá, do ano 1999. Aí ele fecha o ano. Se você vai prestar atenção nisso, você fala: caralho, de que ano que esse cara tá falando? Aí você vai seguindo até o fim e ele complementar que ele tá falando de 1999. É uma coisa boba, mas é que funciona dentro do filme, fica bem legal. E pra fazer aquele efeito, ele teve um trabalho do caralho. Ele teve que gravar com uma câmera, depois refotografar o negócio com um aparelho de televisão, depois pegar a imagem, mudar com não sei o que lá, deslocar não sei o que pra dar aquele efeito. É muito foda. Hoje você faz isso na edição, né, cara? Computador. Por isso você tem que valorizar mesmo quem criou as coisas, né? Ou quem fez isso nesses anos, né? Anos 80, meu Deus do céu. Por isso que eu falo que efeito prático, ele vai durar pra... Aquele efeito da menina colocando a mão, o efeito da menina colocando a mão no vidro, lá no espelho, eu achei muito da hora aquilo ali. Uma coisa simples, mas eu achei da hora pra caralho. Transcendendo a dimensão lá através do espelho, muito foda. Nossa, e quando o cara quebra o espelho? Nossa, você vê ela afundando lá no... Nossa. E a pessoa fica presa do outro lado. Puta, aquilo foi foda. Vamos continuar? Bora. Ixi, vamos. Agora vem. Em 1988, John Carpenter lançou They Live, Eles Vivem. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Oh, shit. Oh. Ele é o roteirista nesse também, ele assina como Frank Armitage, é o compositor de novo com Alan Howard, então... Esse é um filme que talvez seja o mais... O pessoal que gosta do cinema cult, que fala que é o cinema cult, talvez o They Live seja o filme deles, que eles mais enxergam do John Carpenter como o filme cult dele. Esse filme, cara, apesar de ser uma piada, como eu vou falar, mas ele é uma crítica social foda. Pra caralho. Deixemos assim. Não, mas tirando o meme à parte, ainda hoje esse filme é muito falado porque ele tem visões diferentes. As pessoas têm visões diferentes acerca desse filme. Porque o John Carpenter, ele fala abertamente que a ideia do filme era criticar o consumismo, era criticar o governo Reagan, era criticar o que a sociedade norte-americana tava virando. Tanto que a mensagem é clara quando o nosso personagem, o protagonista, o John Nada, ele... É incrível o nome do personagem. Ele é muito bom pra dar nome de personagens. Isso eu acho sensacional, cara. Os protagonistas dele têm nomes fodas. E aí a mensagem é bem clara, assim, obedeça, compre, assista TV, sabe? Comporte-se, esse tipo de coisa. Então é muito clara a mensagem do John Carpenter dizendo assim: a gente é mais do que isso. A gente não é só ter, a gente não é só consumir, sabe? E aí hoje algumas pessoas entenderam que era uma mensagem antissemita dele, porque os estúdios de Hollywood é controlado por judeus. Cara, essas pessoas são malucas da cabeça, elas não sabem enxergar um palmo na frente do nariz. Tem gente que tem probleminha, né? Tem, cara, tá escrito, aparece trocentas vezes no filme, obedeça, compre, sabe? Então assim, fica a pessoa emitindo esse tipo de mensagem, toda vez ele tem que ficar explicando isso. Mas deixando isso de lado, quanto produção, eu acho que é um dos mais bem produzidos dele, não só porque é muito tempo depois do primeiro e tal, aquela coisa, mas até hoje, porque algumas ideias desse filme, elas perpassam muito bem. Então, a aplicação dos efeitos especiais, o jogo de câmera que ele dá a entender, homenageando o Hitchcock, aquela coisa de o mundo é colorido, mas a realidade, ela é, infelizmente, ela é preta e branca, sabe? Ela não é toda essa cor que a gente tem. Então, isso eu acho muito bom. Isso aí dura, independente da técnica, isso aí dura mais tempo. Eu acho que até no próprio nome do protagonista, John Nada, ele deve ter feito alguma ideia em cima disso aí. Pode até estar representando, sei lá, os trabalhadores de baixo escalão que aparecem no filme. Com certeza. E mostrando que, tipo, na sociedade não significa porra nenhuma. É um nada. É isso, porque ele não é o herói. Ele é o herói de ocasião. Ele é um cara perdido, desempregado, não tinha onde dormir, não tinha o que comer e que se viu nessa situação, sabe? Não, e a seleção do ator, né, que vai viver o John Nada é um ator chamado Rod Piper, que era um lutador, né, de wrestling. É, era lutador, né? E infelizmente ele já faleceu. Mas é. Pra você ver, ele é uma pessoa comum, sabe? É a gente dentro do filme. E um dos melhores mullets da história. Com certeza. Com certeza. Não, ele tem um. E uma das melhores lutas mano a mano que existe no cinema. É, e essa realmente boa, é referenciada. Uma, né? uma das maiores, né? Porque ela chega a durar quase 7 minutos, cara. É, e realmente ela é referenciada. O pessoal sempre coloca ela. Sempre. Às vezes até esquece um pouco do filme como um todo e lembram mais essa luta, né? O Everton vai saber, cara, porque essa cena ela é referenciada em Community, porque é o mesmo ator, o Keith David, cara. É. Cara, é muito foda. Quando você. Pra quem viu Community, viu, Vinícius? Então, quem viu Community e depende viu lá a cena, já sabe de onde veio, porque é o mesmo ator, cara. Que temporada que é? Eu não assisti. Quinta, né? Ah, então não. Eu assisti. Acho que é na quinta temporada. Eu só assisti as duas primeiras. É muito outra coisa muito boa é as frases do protagonista, cara, são maravilhosas, cara. Eu vim aqui pra mascar chiclete bola, mas o chiclete acabou. Como assim? Não, eu vim aqui para mascar chiclete e chutar bundas, mas eu tô sem chiclete. Caralho, velho. Uma das mais clássicas. Ele falando que a mulher na lojinha é muito bom. Oh, parece que sua cara derreteu no incêndio numa fábrica de cera. Como assim? É, cara, muito bom, velho. Talvez seja o mais comédia também dele? Sim, vocês acham? De certa forma, sim, mas ele funciona mais pra mim como uma comédia de humor. Sim, com certeza. Sim. Não é uma comédia clássica, assim. Isso, e é bom, né? Porque você vê outra faceta. A gente coloca ele aqui como horror, mas, sim, tem o seu terror de horror, né? A gente tá comentando, mas é um tipo diferente de filme também, né? Pra ver como o John Carpenter também é versátil no que ele cria, né? Sim. O cara, quando é bom, ele faz um monte de coisa, independente do que seja. A montagem que ele fez não foi aleatória. Quando o protagonista coloca o óculos, ele não colocou, tipo, frases jogadas a esmo só pra dizer que tem as frases. Ele pensou em cada frase no significado dela. Tem uma lá que eu foquei, que eu achei legal, que é tipo, viagem pra, sei lá, viagem pra Acapulco. Aí o cara coloca o óculos e tá lá, sei lá, viagem, gaste, engravide, tenha filhos, procrie. É, procrie. Então, tipo assim, faz total sentido. Aí é uma crítica dele à religião, sim, né? Porque essa ideia de você crescer e multiplicar vem do catolicismo. Sim, exatamente. E assim, cara, esse filme, pra mim é um dos mais importantes da filmografia dele, tá? Eu acho que muita gente não lembra, porque tem essa coisa assim, que tem muito de humor, de ser um filmezinho menor, muito pelo contrário. Pra mim, eu acho que é um filme importante e, infelizmente, a mensagem que ele passou, ou tentou passar há 30 anos, precisa ser passada hoje, porque a gente parece que tá vivendo o mesmo período que ele criticava naquela época. Assim, eu acredito que vale muito a pena esse filme ser visto e revisto. Assistam então, né? Fica aqui a dica. Assista não só John esse, Carpenter, né? Assista o John Carpenter, né? Por favor. Vamos então para os anos 90. Vamos ver a filmografia do John Carpenter nos anos 90. Em 92 ele lançou um filme chamado Memories of an Invisible Man. Com o Chevy Chase. Sim. Esse filme é inusitado porque ele é um filme de... A gente tava falando de Community, né? Também tem essa. Mas ele é um filme de... Ele é um filme mais ligado na ficção mesmo. Bem mais ficção. Não tem terror, não tem nada. É mais uma ficção com drama, porque tem todo aquele aspecto do personagem. Sim. E um filme que passa bem batido, né, na filmografia dele. Pois é, eu acho que merecia uma análise mais aprimorada, porque eu particularmente eu gosto desse filme. A história dele eu acho que é bem contada, alguns aspectos filosóficos desse filme, dessa coisa de o que te define, sabe, pra mim é bem importante, mas não é o foco desse episódio. Então em 93 ele lançou um filme pra TV, uma antologia pra TV, né, chamado Body Bags. Ooh, it's freezing here. Nighty-night. Oh, man, looks like I got our work cut out for us tonight. Man, you ain't lying. Might as well get started. Esse eu recomendo que não vejam. Que é um filme que... É um filme que tem três histórias diferentes, né? É um filme cheio de participação especial. Sim. Tem o Sam Raimi, tem o Wes Craven, tem o Dave Naughton, que é o protagonista do Lobisomem Americano em Londres. Tem ele fazendo... Tem ele. Tem atores dos filmes do John Carpenter mesmo, filmes mais antigos. O Peter Jason tá, David Warner tá... Que são atores dos outros filmes antigos dele, mais antigos dele. Mas é um filme muito criticado e muito, muito malhado pela crítica, né? Esse filme, é um filme muito ruim, né? Ele é filme ruim, mas ele pra mim tem um problema. Que assim, pelo menos, quando você bate um olho, você fala, pô, é dirigido pelo John Carpenter e com o Tobe Hooper. Aí você pensa, vai ser alguma coisa. E geralmente a gente sabe, quando tem mais de uma pessoa envolvida nesse tipo de processo, não costuma dar certo. E aqui, infelizmente, é um exemplo. É, vou além, cara. Anos 90... pra John Carpenter já começou a não ser um ano muito bom, porque a partir daí ele começou a descer uns bons degraus, porque os filmes dele não foram tão bem, assim. Não são muitos filmes que se salvam, vamos dizer assim, né? E esse filme é complicado, porque são três contos, só que ele varia do ruim pro péssimo, tipo, em momento algum ele consegue... É. Melhorar. Não é tipo, tem um bom e dois ruins, não, né? É tudo ruim. Péssimo. Primeiro conto, nossa, porra, aleatório. E ver o Stacey Cat. Cara, aquilo... Ah, não, cara, aquilo é aterrorizador por si só. Porque... É, o primeiro conto é o posto de gasolina, que aí aparece o Wes Craven, o Sam Raimi aparece, esse Peter Jason, que é o ator que trabalhou com Eles Vivem, Fuga de Los Angeles. E é um conto, tipo, básico, só que é básico ao extremo do extremo. Tipo assim, ele não engatilha. Quando ele começa a engatilhar, termina. Então é muito básico. E tem o ator do Lobisomem Americano em Londres. O segundo conto é um cara que tem obsessão por cabelo e eu não vou falar mais nada, porque tem alienígenas e fios de cabelo que viram cobras. Então, deixa pra lá. É isso. O cara faz um implante de cabelo e aí descobre que é uma alienígena. É, nossa. Que porra é essa? E o terceiro conto tem o Mark Hamill, que é o Luke Skywalker, né? O conhecido Luke Skywalker, que era e, meu, tipo, também não vai pra, nem pra cima nem pra baixo. Então... Sei lá, é uma trilogia bem passada, realmente. Aqui eu vou te falar, cara. Essa história eu acho que ele copiou de algum lugar, porque é aquela, ele perde um olho, ele é um jogador, aí ele perde um olho, aí ele transplanta um olho, e o olho é a personalidade do antigo possuidor dele, que era assassino, não sei o quê. Como se a gente não tivesse visto o boneco assassino ou Evil Dead. Tem aquela coisa de ter uma parte do corpo que vai controlar o que a pessoa é. Ali eu acho que pra mim faltou bastante criatividade nessa execução. Principalmente o Mark Hamill tava ruim demais. Pra caralho. Não só nesse, né? No John, ele não deu muita sorte quando ele gravou com o John Carpenter. Não deu muita sorte, não. Acho que os personagens dele são bem ruins também, né? Mais pra frente ele vai voltar e vai voltar mal também, né? Mas a gente vai chegar lá. Avançando, em 1994, ele lançou In the Mouth of Madness, ou A Beira da Loucura. You hear me? I'm not insane! Relax, buddy. You're awake now. This is not a Solid Cage story. This is not reality. Not reality. Not reality. This is reality. Que é um filme produzido pela Sandy King, que é a esposa atual dele, que vai produzir a maioria dos filmes dele daqui pra frente, nos anos 90. E o filme é protagonizado pelo Sam Neill, ele assina a trilha sonora junto com o Jin Lang. E o que vocês acham desse filme? Eu gosto muito desse filme, pra começar. Ele é o filme final dessa trilogia do Apocalipse dele. E ao, por exemplo, e ao contrário do Everton e do Ivaldo, que preferem o segundo, eu já prefiro esse. Eu acho esse o melhor também. Mentira, eu não vou falar que eu acho esse o melhor, porque não, eu não assisti o Prince of Darkness. Darkness, então eu posso falar. Não, mas eu acho esse o melhor. Eu gosto do Prince of Darkness, mas eu acho esse melhor. Esse filme, ele pra mim, ele resgata um aspecto muito importante do Carpenter, que é aquela coisa da gente sentir medo pela situação. E não só por ter uma entidade sim. No mundo, no caso. E principalmente porque tudo ali são humanos, cara. É uma história basicamente Lovecraftiana, que é tudo uma loucura que se passa essa dentro da cabeça. Essa é total inspiração, né? Essa aí talvez seja um dos filmes, se você pensar em Lovecraft no cinema, seja direto ou indiretamente adaptando uma obra dele, esse é um dos filmes que você vai lembrar e tem que colocar numa lista. Ele adapta muito bem toda a ideia de aqueles monstros ancestrais, aquelas entidades, da loucura. É, ele não adapta uma história, ele pega a ideia. A ideia, exatamente. O âmbito do Lovecraft. E o Sam Neill tá espetacular nesse filme, cara. É, isso eu tenho que falar, porque o Sam Neill, ele não é conhecido por ser um mega ator, tá ligado? Exatamente. Pra esse filme, ele tá muito bem. No filme do Chevy Chase, lá, que ele era o vilão, ele tava bem também. Mais contido, etc, por causa do papel, mas tava bem. Nesse aqui, tem tudo aquele aspecto que a gente vai enlouquecendo o personagem. Total. Chega uma hora que a gente começa a contestar assim, peraí, o que ele viu mesmo? É real, não é? Então a gente começa a ajudar e a gente começa a se sentir no lugar do personagem. Então, um filme quando faz isso, principalmente quando faz bem feito, ele acaba sendo um filme marcante, sabe? Esse filme, por incrível que pareça, ele não é muito bem lembrado, assim. Eu acho que é porque ele tem tantos clássicos do cinema, não só de terror, mas dentro do cinema, que esse filme acaba meio que ficando meio no segundo plano, sabe? Depois que ele veio em anos 90, já vem uma sequência de filmes que não foram tão bem. Esse, pra mim, é o último grande filme dele. Pra mim, é o último grande filme dele. Sim. Sim, eu também acho. A forma... Com certeza. Daí é só ladeira abaixo. A forma que ele monta o filme eu acho muito boa também. Você tem no início o protagonista já numa situação final, vamos dizer assim, contando o que que levou ele até aquela situação. Eu acho muito bom. A forma que ele vai introduzindo o personagem na história, naquela, vamos dizer assim, entre aspas, missão. E ao mesmo tempo ele vai mostrando por TV, por rádio, coisas que estão acontecendo no mundo afora. É muito bom, porque você vai mesclando o cara que está fazendo o trabalho dele normalmente, e ao mesmo tempo você vê na mídia, as pessoas estão começando a se matar, fazer isso aqui, não sei o que lá, será que é por causa disso, será por causa daquilo? Eu acho muito foda a forma com que ele vai te mostrando uma coisa natural, uma situação não muito natural, ao mesmo tempo. Então você vai viajando muito no é real, não é real, tá acontecendo, não tá acontecendo, e ele trabalha muito bem com isso. E também tem cenas desse filme muito boas, cara. A cena do pesadelo, pra mim, é foda pra caralho, velho. Que ele tem um sonho que acorda dentro de outro sonho, que acorda dentro de outro sonho. É muito foda a montagem dessa cena. Sim, essa cena é muito foda mesmo. O filme teve um orçamento de 10 milhões de dólares. Também não foi muito bem de bilheteria, né? Até foi bem de crítica na época, só não foi bem de bilheteria. Só que o filme teria, originalmente, um orçamento de 15 milhões, só que o estúdio cortou. Você vê como o John Carpenter não tava com muita moral nessa época. Acho que pelos filmes que eles tinham lançado. E eles cortaram todo o orçamento da última parte do filme, que eles iam fazer algo maior, com aquele mundo sendo levado à loucura, então ia ter mais coisa, mas eles cortaram do arco final. É isso que você falou, é interessante, a gente até não mencionou. Tem muito filme do Carpenter, ele tem o costume de fazer muito filme que termina com a ponta solta, que poderia ter uma sequência a partir dali. Enigma de Outro Mundo tem isso, esse filme tem muito isso, e tantas outras obras aí. E é legal, porque te deixa com aquela sensação de, e aí o que que aconteceu? Mesmo se você não necessariamente quiser ter uma sequência, mas pelo menos ficar com aquele mente, né? E esse filme tem bastante disso. O final é muito foda. Cara, pra mim não é nem que ele deixe o filme com ponta solta. Puta, eu usei o termo errado, na verdade. Pra mim, não é ponta solta, é o final aberto. É aberto, ponta solta, né? É outra coisa. Não, ele não, nem aberto, porque eu acho que deixar um filme aberto, ele é perigoso. Ele deixa o filme com margem pra interpretação, sim, cara, é diferente. Sim. Ele tem a história dele é fechada, claro. Sim. Mas ele deixa que o espectador processe e pense no que pode acontecer pós-filme, sabe? E esse é um filme... Ele deixa na mão das pessoas, que as pessoas pensem, que as pessoas tenham ideias acerca daquele filme. Ele não dá tudo mastigadinho, cara. E esse é um filme interessante pra ser revisitado, né? Esse filme é um daqueles que você assistir duas, três vezes, você vai encontrar alguma coisa nova. Vai, com certeza. Que ele tem muita coisinha, assim, da mente do cara, da loucura, ou cenas rápidas, que acontece alguma coisa, você não entende de imediato. Esse filme tem bastante disso, então é um filme que vale a pena você assistir mais uma vez. Filme dele que eu gostaria muito de ver uma série, e se possível ser bem produzida, eu gostaria muito de ver uma série sobre esse filme, e sobre Enigma de Outro Mundo, que eu acredito que daria pra fazer um trabalho muito bom em cima disso. Esse filme, ele traz uma coisa que não era tão comum, mas hoje a gente acaba vendo comum por conta dessa coisa de informação, a internet, tudo corre rápido. É aquela coisa da histeria coletiva. Sim. Que tem nesse filme. É, que hoje é o viral, né? Então, assim. É total, nossa, é muito. O escritor que vendeu muito e as pessoas foram comprando as ideias. Hoje, cara, você fala qualquer coisa na internet, pronto, o mundo já viu. Não dá nem tempo. E de repente vira uma bola de neve, como teve esse negócio agora da Momo, como foi o negócio do Slender. Baleia Azul. Sabe, esse tipo de Baleia Azul, sabe, esse tipo de coisa. Então, assim, ele. Eu não sei o quanto ele foi visionário nisso e tal, mas infelizmente é uma coisa que aconteceu ali no começo da internet ali, internet comercial, que a gente fala, começo dos anos 90, e infelizmente hoje tá aí pro bem ou pro mal, acaba acontecendo no nosso dia a dia. Então, aí, tem mais essa mensagem do filme, que na época não tinha nem que ver, mas se você for ver hoje, é um paralelo muito triste, cara. Realmente é uma mensagem que ele passa pelo o filme todo, né? Os personagens colocam isso em diálogo, o escritor coloca isso, o assistente dele coloca isso. É uma ideia que fica bem clara pra você, porque quanto mais pessoas acreditam naquilo, né? Isso é uma coisa que desde o Lovecraft, né? Que ele escrevia, né? O Necronomicon e todos os deuses ancestrais, e tinham aqueles personagens que acreditavam tanto nisso, né? Talvez estejam pessoas que acreditem nisso até hoje, mas tudo bem. Que levavam isso a ser uma verdade. É exatamente o que ele coloca, né? São tantas pessoas que consumiu aqueles livros daquele cara, do autor, e acreditavam naquilo, que aquilo se tornou uma verdade, né? É um aspecto pego pelo próprio personagem dentro do filme, que em alguns momentos, cara, ele tá falando assim, não, isso aqui não é realidade, isso aqui é um livro. Aí ele reafirma essa fala dele, quando no final do filme ele simplesmente fala assim, não, isso aqui é realidade, sabe? Ou seja, ele tá capturado, ele se perdeu, ele perdeu a questão de discernimento, do que é real, do que não. Total. É. Total. Eu acho que uma cena emblemática desse filme é o final, que ele chega no final, que ele senta lá pra assistir um filme, aí só assistindo o filme pra você entender que filme que ele tá assistindo, mas aqui é um momento que ele dá aquela risada de loucura e começa a chorar ao mesmo tempo. Essa cena é emblemática por toda a jornada dele, né, naquele filme. Essa cena é foda. Exatamente. É a pessoa que se viu numa situação sem saída, cara. A pessoa tá total, perdida. E passa muito. Isso que o Anderson comentou anteriormente é legal, que tem uma cena que mostra muito isso. Que ele entra no bar, já quando tá tendo um conflito mais próximo do final, e tá um cara lá, minha filha fez não sei o que lá, minha filha fez não sei o que lá, aí pega uma arma e vai dar um tiro na própria cabeça. Ele fala, meu, não faz isso. Ele fala, não, eu tenho que fazer, tá escrito, ele escreveu isso pra mim, eu tenho que fazer. Então, essa é a segunda vez. Tem outra antes. Essa é a segunda vez que ele fala que aquilo não é realidade. Sim, aí o cara fala, não, mas tá escrito pra mim, eu tenho que fazer isso. A primeira ele fala pra Linda, dentro do quarto, quando ele chega na cidade. A segunda é essa. E aí, depois dessa cena, mais pro final do filme, é quando ele fala o contrário do que ele tinha dito. Sabe um negócio que ele coloca nesse filme, que é aquela porra daquele quadro, que eu fiquei olhando pra aquele quadro do caralho toda hora, aquela porra de quadro mexendo. É foda, o quadro é foda. E você fica prestando atenção pra ver quando é que ele vai mudar, né? Mas o que me dá mais medo é nem o quadro, cara. É a Ruth Russo da recepção daquele... Nossa! Mamilo de cobra. Nossa senhora, aquilo foi foda. Ah, só uma coisa. Esse filme tem um ator que o Ivaldo adora, que é o John Glover. Sério? Ele faz a recepção lá do hospital onde tá o personagem. Sim. E o nesse momento tá pensando, quem é John Glover? Ele sabe que ele eu tá... Eu tô lendo outra coisa aqui, ô, sem vergonha. Então vamos avançar, Ivaldo. Vamos para 1995. John Carter, um ano depois, lançou Village of the Damned, ou... A Vila dos Amaldiçoados. Né? A cidade dos amaldiçoados. I don't agree with you. I think that adaptation is the key to survival. Cooperation and symbiosis and compassion. Why do you think your own survival depends upon emotion from us? Should we pity you? Empathize with your plight? You should feel! You should feel something! Without feelings, you're nothing. You're just second-rate mimics of a higher organism. That's right, a higher organism. We're your superiors in our capacity to love. Without compassion, you're a doomed species. Emotion is irrelevant. It is not our nature. Oh. Esse filme é dirigido pelo John Carter, é produzido pela Sandy King de novo. O roteiro não é dele, é de um cara chamado David Himmelstein, baseado num livro, né, do John Wyndham. É, ele é uma refilmagem do filme de 1960, baseado no conto The Midwich Cuckoos, do John Wyndham. E ao contrário da refilmagem, eu já não sei. Não, bosta. Ah, não. É, o filme é protagonizado pelo Christopher Reeve. É o último papel dele. Que eu acho que é a melhor coisa do filme é o Christopher Reeve. É a única coisa que salva no filme. Porque ele é muito bom ator, cara. Sim. Ele era, né? E o Mark Hamill tá nesse filme também, tá péssimo, por sinal. Sim. E, cara, esse filme é muito chato, ele é ruim. Esse filme. Ele é ruim. Sabe o que eu acho impressionante desse filme? Esse filme ele é de 1995. Não, esse filme é de 1995. E ele parece que ele é muito mais antigo que vários filmes que ele lançou lá nos anos 80. Ele parece que é o de 1960. Não tem essa impressão total. Os efeitos são ruins, a direção... É, parece que é o de 1960 colorizado. É, o John Carpenter, ele fala em entrevista que esse filme é meio que uma obrigação de contrato que ele tinha com a Universal pra fazer um filme, e por isso talvez não tenha dado muito certo. A direção dele é meio preguiçosa, a gente percebe isso durante o filme. É difícil, às vezes, até entender as características do John Carpenter ou enxergar as características que ele colocou no cinema dele nesse filme. E, então a gente entende que tem uns problemas de produção, direção dele, talvez ele não tava muito afim de fazer, e isso é caracterizado em vários aspectos do filme. É, ele tava no automático aqui, né? Total. A única coisa que eu identifiquei dele é que o verdadeiro inimigo você não vê, mas você não vê porque ele foi embora. Ele simplesmente deixou as crianças e foi embora. Acabou. Rola o filme só com as crianças. Tchau. Esse filme é muito chato. Ele cria uns aspectos, ele tenta criar um aspecto do suspense, do terror, mas nada acaba funcionando muito bem, né? Também tem quase nada. É cansativo, porque você fica acompanhando... O que tem é aquela... Ele funciona muito que nem o Christine, né? Tem umas mortes assim, mas nada assim, impactante. Sim, mas o Christine é inventivo. Como o Vinícius mencionou, tem cenas legais, cenas de perseguição. Tem, eu até esqueci de comentar, o carro se reconstruindo, que é uma cena do caralho. O carro matando o menino, que é uma cena do caralho. Aqui você tem crianças que os olhos brilham no começo, criança que os olhos brilham no meio, criança que os olhos brilham no fim, e uma explosão. Só. Não, mas tem uma coisa que dá medo nesse filme, cara. Criança prodígio com cabelo platinado. Isso dá medo. A ideia, o visual eu acho legal. Sim, o visual é bom, mas o resto do filme é bem indispensável. Mesmo porque não são antagonistas que você cria um medo real deles, e os personagens, tirando o Christopher Reeve, que eu falei que é um personagem legal, os outros não são muito legais. O padre do Mark Hamill é horrível. Puta merda. Muito chato. Kirsten Alley também. Ele tenta dar um ar de perigo maior ao filme, né? Que eles mencionam, não, em outras cidades isso também tá acontecendo, as outras cidades foram destruídas, só que você não compra. Tipo, você fala, tá bom, beleza. Exato, acho que falta uma urgência no filme, né? Você não sente nenhum perigo real, eu acho. Você sabe que o perigo existe, você sabe aqueles meninos, aquelas... alienígenas, seja lá o que seja, o que for. Eles são perigosos, mas, sei lá, não te passa uma sensação de perigo. Uma outra coisa que eu acho que prejudica muito esse filme, cara, é a falta da questão da luz. Assim, o filme, ele é muito filmado em cenas diurnas. Ele tem toda essa coisa de luminosidade. Mas quando eu falo de luz, é de outros trabalhos dele, a questão de confronto entre luz e sombra. Esse filme não tem muito essa ideia. Esse filme, ele é tudo muito claro. Então, assim, não prende a gente com aquela sensação. Sim, você não se impacta, não tem nenhum momento mais assustador, não tem uma cena mais emblemática, um jogo de câmera que dá um foco legal, um diferencial. É tudo muito padrão, é tudo muito simples, pra ser sincero. Por isso que não dá nem impressão de ser um filme dele. Porque é tudo linear. Segue do ponto A até o ponto B e pronto, acabou o filme. Exatamente. Estúdio, né? É um filme do estúdio. E engraçado, quando o diretor, por exemplo, John Carpenter, que é um cara que participa de todo o processo de produção, a trilha sonora desse filme também é ruim, também é chata, também não é marcante. É, eu acho que encaixa, cara. Encaixa no filme. Eu acho porque o filme é chato, então você já fica, tipo, a trilha sonora também não é lembrada, sabe? É um filme que não tem cena marcante, é um filme que você assiste e vai esquecer 30 minutos depois. A parte mais marcante desse filme é a capa. Exatamente. O engraçado é que ele não é um filme chato e cansativo. Ele é um filme rápido e cansativo. Porque o desenvolvimento do filme é bem rápido. Não demora muito pra descobrir as coisas. Tudo é entregue bem rápido. Só que não avança. E quando começa a avançar, termina. Graças a Deus, né? Oi, Vinícius, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Já era. Valendo 10 pontos. Dá pra piorar? Dá pra piorar. Não, você não tá querendo dizer. Dá pra piorar. Não, essa é a deixa pro Vinícius puxar o filme, né? Dá pra piorar porque A gente não vai entrar em detalhes, mas em 1996, uma continuação de Fuga de Nova York chegou aos cinemas. Fuga de Los Angeles. Nossa senhora. Meu Deus. É... Ai, que nojo desse filme. Considerado um filme, vamos dizer que ruim. Um dos piores dele, cara. E assim, um dos piores que eu já vi na vida. Porque eu vi esse filme recentemente e memória afetiva é uma merda, né? Eu lembro quando eu vi quando criança, eu falei, nossa, porque tem a cena do basquete, muito foda. E tem a cena que ele sobe numa prancha pra fugir. Aí eu fui ver esse filme recentemente, aí eu... Ai, caralho, velho, esse filme, ele é todo errado, cara. O que aconteceu, né? Aqui, o John Carpenter, ele pegou... Primeiro, que ele quer o padrão dele, ele vai dirigir uma sequência. Essa é a primeira sequência que ele dirige dele. Segundo, esse filme, ele tenta abusar de computador, quando numa época ninguém sabia trabalhar com computador direito. Então a gente tem... A onda não é real, cara. Ai, cara. E outra, o que era o personagem do Peter Fonda nesse filme? Ele aparece em duas cenas, cara. Primeiro, interpretando um riponga lá no desembarque do cara na ilha, e segundo, essa cena paz e amor. Qualquer um consegue pular de uma onda de tsunami em cima do capô do carro do vilão. Qualquer um consegue. Num carro. Não, e não era nem o vilão, era o Minion do vilão, que era o time do Sam. Sabe, cara, né? Esse filme é tudo errado, cara. Essa cena que eu falei do basquete, ela é horrível, porque ela é mal feita, ela inteira em câmera lenta. Pra quê? Pra passar um senso de urgência que não tem, sabe? Meu, John Carpenter encaixou isso simplesmente porque ele é aficionado por basquete, ele é doente. Toda entrevista ele fala que ele se programava pra fazer os filmes ou parava de gravar justamente pra começar a temporada da NBA e conseguir assistir em paz. Essa cena só não foi pior do que a cena de basquete da mulher gato, que por sinal gravamos um podcast desses filmes de herói cagados. A gente precisa dizer que Cast Cag já deu pra entender. Não, mas assim, cara, essa cena, a única coisa boa dela é que o Kurt Russell, ele treinou exaustivamente pra fazer. Então, essa cena, assim, na parte dele jogando basquete, não tem efeito especial. É talento do Kurt Russell mesmo. Mas eu falo, a execução da cena, ela é toda zoada, cara. Ela é muito bom. E um vilão que não passa medo nenhum, cara. E aí o presidente que é um bosta, sabe? Ah, cara, esse final, filme... E o final do filme? O final do filme é foda, velho. Caraca, velho. Não, vai tomar no cu aquele final, velho. O final... E sabe quem escreveu o final do filme? Adivinha vocês quem escreveu todo o final do filme. Aqueles 20 minutos finais, ele é passado assim, digamos, em tempo real. Ele é 20 minutos na história e 20 minutos em tela. Quem escreveu o final inteiro foi o Kurt Russell. Até o plot... É que ele só tinha um olho só, por isso que escreveu aquela merda. Então, ele só foi por um lado da história, né? Mas assim, Kurt Russell, vai atuar, velho. Na boa, deixa o roteiro pra quem sabe, tá ligado? Meu Deus. O Kurt Russell também não é um dos atores primorosos da humanidade, né? Mas assim, esse filme saiu muito porque o Carpenter queria reviver o personagem, e o Kurt Russell também. O Kurt Russell fala em entrevistas que é o personagem que ele mais gosta, sabe, que é o personagem da vida dele, etc. Então, mas cara, tirando isso, esse filme, ele é todo errado. Vamos passar pro próximo filme, porque esse filme é esquecível, com certeza. Mas a gente teve que abrir esse parênteses pra falar mal, né? Senão eu ia ficar muito puto. Mas assim, eu só tenho um comentário a fazer. Dá pra piorar. Dá pra piorar? Olha, eu acho que não nesse filme, mas mais pra frente, né? Não, do que você vai puxar, dá pra piorar. Você acha, cara, que é pior, mas enfim, eu não acho. Calma. Em 1998 foi lançado Vampiros. Where are we going? You have to tell me what's going on, Mr. Crow. Have you ever seen a vampire? No. Well, first of all, they're not romantic, all right? It's not like they're a bunch of fucking fags hopping around in rented formal wear and seducing everybody in sight with cheesy Eurotrash accents, all right? Forget whatever you've seen in the movies. They don't turn into bats. Crosses don't work. Garlic? You want to try garlic? You stand there with garlic around your neck. One of these buggers will bend you fucking over and take a walk up your Strata Chocolata while he's sucking the blood out of your neck, all right? They don't sleep in coffins lined in taffeta. You want to kill one? You drive a wooden stake right through his fucking heart. Sunlight turns them into crispy critters. Got it? Filme do John Carpenter, que ele não escreveu. Quem escreveu foi um cara chamado Don Jacoby, baseado no Vampiros do John Stackley. E baseado nos Vampiros do Robert Rodriguez, no Drake do Inferno. Não, esse filme é assim, ele é um irmão de, como é que eu posso dizer? Um irmão de criação do outro filme, cara, porque a estética é igual. Sim, e Robert Rodriguez, esse que sempre tem ideia de fazer remake de Fuga em Nova York, enfim. É um diretor que sempre comenta isso, né? Mas e aí, vocês gostam de Vampiros? dos vampiros, finalmente o John Carter deu... Ah, cara, eu gostei do filme. É bem básico, mas eu gostei, achei interessante, me diverti, achei um filme legal. E eu gostei dessa pegada de filme de vampiro, só que você não tem diretamente um herói. Você tem anti-herói, você tem mercenários que estão ali por um propósito. E a forma que eles caçam os vampiros eu achei muito genial, cara. Achei divertida pra caralho. Eu gostei. Vou ser sincero, eu gostei. Mas esse, pra mim, é o pior protagonista do John Carter. É porque ele some uma parte do filme. Exatamente. É isso. Ele fala, se vira aí. E outra, esse cara cometeu um pecado mortal, cara, nesse filme. Que foi, ele deixou uma personagem na mão de um dos irmãos Baldwin. E não era nem aqueles que fazem sim o filme. É o tal de Daniel, que parece exatamente. Só fez esse filme da filme. Que ninguém nem sabe que... Não, eu nem sabia que existia esse irmão dele. Eu só descobri nesse filme. Porque tem o Alec, que é o famoso, né? Aí tem o Stephen Baldwin, tem um outro. E aí, depois, vem esse. Esse filme talvez seja... O John Carter, ele sempre teve vontade, mas ele nunca realizou esse desejo de dirigir um faroeste, né? Um western. Ele sempre fala isso em entrevistas, sempre sim. Diz que teve essa vontade. E talvez esse filme seja o que tenha maior pitada, talvez, ali no fundo disso. Sim, só porque se passa num cenário mais árido. Ali. Exato. Já provavelmente... no Novo México. É, isso que eu ia falar. Provavelmente ali na questão do deserto americano e mexicano. E aquele final, que é uma cidade... Sim. Parece o final de Western mesmo, que é a cidade abandonada, você tem o corrido do vilão, aí você tem os heróis chegando. Exatamente. É bem, mas um aspecto positivo eu tenho que falar acerca desse filme, que é os vampiros não brilham no sol, eles simplesmente pegam fogo. Que é da hora, né? É legal. Não, tem uma das cenas mais legais, que é o vampiro matando o cara lá, que ele corta no meio, véio. Que ele corta o Bob no meio. É, o Bob. Isso, exatamente. É. Então, essa cena pra mim é muito boa. Que o vilão simplesmente chega e tá com foda-se. Aí, tá em compensação, ele não tá nem aí. Em compensação, o nosso herói fica assistindo. E ele é o pior herói de todos os tempos, eu acho, porque ele tenta pegar uma besta que tá. Essa cena que ele foi engraçada. Ao invés de qualquer herói decente vai calcular pra pegar a besta, dá um tiro no vilão. Ele se joga em cima. Se joga no. Do móvel, se quebra todo. Ah, pra tomar banho. E o James Woods é um dos piores atores do universo. Puta, ele com o padre era engraçado demais. O cara tomava um suco. Você botou açúcar no meu suco? Me dá sua mão. Cala a boca. Aí corta a mão do cara. Agora, qual é o nome do padre que tava com você? Não lembro. Você não lembra? Tá, me dá sua mão. Põe o pano na boca. Vou cortar sua mão. Vou dar um soco no seu estômago. E esse é uma... Você não pode conversar sem bater no cara? Esse filme traz uma mudança, talvez, um encaixe do John Carter nos filmes, né? Assim, que ele vai fazer mais pra frente, ou do que tava saindo, do cinema de ação, né? Ele tentou fazer um filme mais editado, a edição dele é mais rápida, tem mais ação, as cenas cortam mais rápido uma pra outra, e talvez seja um pouco de adequação pro momento, né? E pros tipos de filmes que estavam saindo na época, fazendo sucesso. Sim, tem outra cena que eu acho interessante, eu acho que foi indireta, não sei se foi indireta pra entrevista com o vampiro, que é de 1994. Sim, ele é a entrevista de vampiro. O nosso personagem é John Groves, eu não lembro o nome dele. Foda. Jack Crow. O nosso protagonista, o Jack Crow, ele tá conversando com o padre e fala assim: isso aqui não é um filme, não. Os vampiros aqui não se vestem igual um almofadinha medieval da Inglaterra. Essa foi boa, essa foi boa. Aí o caralho. Mas tá bom, beleza. Captei o que você falou aí. Mas eu acho que o filme. É um filme ok. Eu acho que passa. Mas quando eu disse que dava pra piorar, não era desse filme que tava. Ah, não. É quando ele vai gravar um faroeste em Marte. Tá chegando. Isso. É, exatamente. Tá chegando. E só pra deixar bem claro, eu gosto desse filme, tá? É, então você vai ter que explicar o porquê. Depois de um... Ele já não tá gravando os filmes naquele ritmo tão frenético, né? Tantos filmes todo ano. Mas ele porque tá não dá, né? Não dá pra manter, né? E a qualidade também não dá as melhores. Mas em 2001, finalmente os anos 2000, o John Carter lança Ghosts of Mars. Ou Os Fantasmas de Marte. Look at him. Whatever's inside of him has waited a long time to get out. I didn't understand their design, how they move. But it's gotta be the wind. Yeah. Yeah, the wind takes them. And then once their hosts die, they just drift along the railroad tracks from town to town, human to human. What a perfect creation. Vengeance on anything or anyone that tries to lay claim to their planet. Yeah. Thank you. Dá vontade de falar Os Fantasmas de Março também, mas não é. Nossa. Ainda bem que eles estão indo embora hoje, amanhã já acaba. Os Fantasmas de Março fechando o verão. Isso aí. Ah, é um filme que ele escreveu junto com o Larry Sux. E engraçado, você sabe qual é engraçado a trilha sonora desse filme, né? Você viu quem assina a trilha sonora desse filme? John Carpenter e o Anthrax. Não, mas tem música do Nine Inch Nails também. Tem outras bandas de rock. Sim, mas a principal, eu acho que os riffs, né, que tocam durante todo o filme. A música principal, eu acho que o Anthrax fez, né? Deve ser o Scott. É na época do John Bush. Subestimado, mas é muito boa. Mas enfim, vocês gostam de Fantasmas de Marte? Esse filme é genial. É genial. Primeiro lugar, eu vi a capa do filme: Índios em Marte com um Ice Cube e uma pistola. Eu falei, não vai ser coisa séria. Ice Cube, lembrando, Ice Cube fazendo a posição da produtora. Puta, né, que pariu. Cara, eu não entendo Ice Cube em filme de ação. Ele é gordo, velho. Concordo plenamente, velho. Aí eu peguei esse filme e falei, cara, eu vou assistir essa porra como um trash assumido total. Abri minha mente, cara, eu me diverti pra caralho. Eu dei muita risada desse filme, ele é muito bizarro. Mas como um trash cagado, cara, você se diverte. Cara, esse filme, ele traz pra mim uma das coisas que eu julgava impossível de acontecer na face da Terra. Que era o Jason Statham ter cabelo. Então, aquilo pra mim já foi um baque. Você fala assim, porra, o Jason Statham tem cabelo. Quer dizer, alguma coisa tá errada com esse filme. E tirando a trilha sonora, o Jason Statham com cabelo, o Ice Cube como protagonista e o resto, o filme é uma merda. Cara, esse filme é muito sem pé nem cabeça. Esse filme é sem pé nem cabeça. Eu esperei o filme inteiro pra no final, quando a menina contou o que tava acontecendo ali, não faz sentido nenhum que ela contou, porque não é impressionante. E o que é pior? Uma raça alienígena, não sei o que lá. Não, e o que é pior? Mas... o vilão, o suposto vilão do filme, é uma reciclagem do vampiro. É, realmente. Do outro filme. É o mesmo personagem com uma maquiagem mais pesada, cara. É só isso. Cê é louco. Mas assim, pra mim, qual que é o problema desse filme maior? É, ele sofre daquele mal do começo dos anos 2000. Em 2001, se eu não me engano, saiu o filme do Jason X. E é a mesma estética. É um filme que tenta misturar uma ficção futurista, uma ficção científica do futurista, com o terror. E aí cria aquele cenário de Marte que parece mais... parque abandonado e com uma tecnologia que ninguém explica, que não faz sentido nenhum, porque os personagens precisam usar um óculos, mas quem tá lá, que são humanos modificados e aí depois tira da bunda que são marcianos e não sei o que, eles são adaptados. E assim, cara, eu vi comercial de remédio fazendo cenas em Marte, entre aspas, melhor, sabe? Não, então... e eles usam o John Carpenter mais uma vez, a gente já tinha visto no Vampiros as cenas de ação, nesse é um filme de ação, né, praticamente. Ele é basicamente um Tropas Estelares sem os insetos gigantes. Sim, e não fica legal, né? Não são cenas legais. E não tem o Casper Van Dien, né? Nossa, então, se tivesse ele, talvez seria bom. Se fosse ele no lugar do Ice Cube, nossa, eu acho que esse filme era melhor. Mano, o Ice Cube tá de sobretudo. Cara, ele tem que usar a regatinha preta, né? Porque é característica dos heróis dele, né? Dos rappers dele. Mas assim, esse filme tem duas cenas que eu me pergunto por que que elas foram pro corte final. Primeiro, aquela cena que eles estão correndo no meio lá da armadilha dos marcianos, aí o comboio não chegou. Aí o que o Ice Cube pega? Ele pega as duas armas dele no chão pra começar a atirar. É um retardado. E a outra cena é um idiota que precisa abrir uma lata, aí ele vai se mostrar pra mocinha. O idiota, o que o idiota faz? Ele consegue abrir a lata e arranca um dedo junto do processo. É a melhor cena, essa daí. Ai, mano, eu falo assim, cara. Cara, tem. Pra mim, são três cenas que é impressionante. A primeira é quando os caras que estão lá, tipo, de sobrevivente, fala que veio resgatar o Ice Cube e tal. Aí, tipo, um entra na cela, abraça o Ice Cube. O outro entra na cela, abraça o Ice Cube. Aí o terceiro entra na cela e abraça o Ice Cube. Cara, essa cena é genial. Essa cena é genial. Não, mas aí a fala dessa cena, que pra mim é mais constrangedora ainda. O cara pega o trabuco dele, abre essa porta e eu atiro. Aí ela, se você me matar, você vai sair daí. Ela, caralho, como esse cara é burro, velho. A outra cena era maravilhosa. E olha que ele era o número um. Exatamente. A segunda cena aleatória é no meio do conflito, depois do SGB cagar pra ideia dos caras sair dando tiro aleatório, quando eles entram naquela basezinha X, o Jason Statham do nada pega a menina lá do A Experiência e tranca ela na sala e fala, ah, então, a gente podia transar, não sei o que lá. Aí ela olha pra falar, tá bom, vamos. Tipo, do nada, no meio do conflito. Não teve clima nenhum. Não, é aleatório. Eu pensei que ela ia virar o alienígena lá da experiência, porque pra ela aceitar de boa, ela ia virar um monstro e matar todo mundo. A outra cena que eu achei aleatória foi quando uma personagem lá, que eu esqueci o nome, X, ela atirou num cara que tava dentro de uma cela, tava tranquilo, tava dentro de uma cela. Obviamente, aquela porra de pó vermelho ia entrar em outra pessoa. Aí entrou na, entre aspas, protagonista. Os caras pegam ela, põem droga na boca dela e jogam ela pro lado de fora. Os caras curaram uma possessão alienígena com aspirina. Não, aí o melhor, não, a melhor fala de todas. Ela consegue pular lá o murinho de uma forma X, depois de conseguir soltar lá a entidade alienígena bizarra. Aí ela chega, bate na porta, ela aparece na imagem. Aí pensa comigo, os caras estão em Marte, mó tecnologia, falar que é 2200, não sei o que lá. Aí quando ela tá na telinha e fala, olha, eu tô bem, pode vir aqui, abre pra mim, eu vou entrar. Aí vai se comendo pro cara e fala, beleza, vamos deixar ele entrar, me dá a chave. Pô, chave? Cara, você abre a porta de Marte com chave? E eles abriram todas as portas sem nenhuma chave. É, Drácula 3000, agora que você tem que abrir com no chaveiro as portas? Caralho, esse cara tá em Marte, ainda precisa de chave pra abrir uma porta. Mas tem uma outra cena vergonha alheia, que é a última cena do filme. Que depois de todo aquele depoimento, e esse depoimento ele tem um problema, que ele é igual aquele da Liga da Justiça. Aqueles depoimentos que aparecem pra quebrar a raça. É igualzinho, funciona da mesma forma. Ah, não é a Liga do Snyder, você tá falando da Liga do... que a gente falou no cagado cirurgia. Ah, tá. Liga da Justiça da América, né? Um negócio olha, assim. Dessa vez não foi o que eu falei do Snyder. Mas enfim, então, a cena final que a nossa protagonista e o Ice Cube, eles estão saindo, aí um fala pro outro assim, pô, você seria um bom policial, é o outro, você seria um bom bandido, os dois. Ah, fala, mano, cara, que interação forçada entre os dois, cara. Você, em nenhum momento do filme você compra que esses caras são parceiros. Sim, exatamente. Uma coisa muito boa que esse filme trouxe no final, que eu dei muita risada, é que em um determinado momento eles tomam como missão principal, mais importante pra vida deles, chegar na porra de um trem. Quando eles chegam nessa porra desse trem, o trem é tão lento que a porra dos índios de Marte, eles conseguem alcançar o trem a pé. Ele fica dando porrada no trem, cara. Tem muita risada. É o trem da linha 10 aqui de São Paulo. É sensacional, esse filme é todo errado, mano. É muito engraçado. Nada funciona nesse filme, né? Esse filme é todo errado. E o que piora o filme, pra mim, é que em 2001, um outro diretor de terror lançou um filme que é lembrado como um dos melhores filmes já feitos em todos os tempos, que é A Sociedade do Anel. E os dois filmes saíram em 2001. Veja você, o tamanho que tinha o Peter Jackson e o tamanho que tinha o John Carpenter em 2000. E os filmes que saíram, cara. Então, assim... Cada um tem seu momento mesmo, né, velho? Alguma coisa deu muito errado. É, mas esse filme, ele foi, de fato, visto pelo próprio John Carpenter como o pior fracasso da vida dele. E ali ele ficou hashtag chateado. Dali ele deixou quieto, preferiu. John Carpenter filmou em 2001 esse filme e agora ele vai entrar num hiato bacana, né? Sim. De filmes. Ele só vai lançar o próximo filme 10 anos depois. Mas antes disso ele trabalhou em uma série, né? Sim. Ele fez dois episódios para uma série chamada Mestres do Horror. Ele fez o episódio 8 da primeira temporada e o episódio 5 da segunda temporada. Absolute du monde, the absolute end of the world. The government seized it and destroyed it. I'm a bit obsessive. I want you to find a print for me. We are a part of the film. If it had been destroyed, we would know. São bons episódios? Vocês assistiram? Ó, falando por cima, o primeiro episódio, o oitavo episódio da primeira temporada é bom pra caralho. É bom pra caralho. Não sei se o Everton concorda. Eu achei muito legal. Só que eu achei que, tipo, ele é meio... Ele tem estética genérica, sabe? Ele não... Você não nota o tom dele. Sim, podia ser sim. Qualquer diretor, tá ligado? Então, a história é muito legal, mas você não vê o toque dele. Eu não vi, cara, e aí eu vou falar que eu não vi por um puro preconceito meu, porque quando eu abri o episódio pra assistir, cara, eu achei que eu tava assistindo uma série médica genérica, então eu falei, não vou assistir esse episódio, sabe, então deixei de lado. Eu gostei porque ele tem um nível de terror bom, o nível de tensão desse episódio é bom. Tem cenas sinistras, tem umas cenas bizarras. Então, assim, do que ele veio produzindo até ali, tipo, foi meio que um renascimento dele. Por mais que, em certos aspectos, não tem, como o Everton mencionou, não tinha muito da entidade, do dedo dele, você não sentia muito da presença dele na obra. Mas, assim, em vista do que ele tava fazendo, cara, era meio que um renascimento dele. E, pra falar aqui rapidamente, o quinto episódio da segunda temporada, que é o Pro-Life, também, cara, é o que o Everton falou. Tem ele, mas não tem a identidade dele. Tem o Ron Pierman, no último episódio, ele faz o papel de um, sei lá, um padre lá, fanático religioso. O da primeira temporada é o Norman Reedus, né? Sim. Que é o protagonista. Aí, esse episódio simplesmente, falando aqui rapidamente, é uma menina que tá grávida do demônio e é tudo em volta do nascimento dessa criança maligna. Só uma sacada legal que ele colocou, além dos bons efeitos visuais, que ele colocou o cara com a fantasia de demônio lá, ficou muito bom, por sinal. O episódio é meio chatinho. A sacada final que ele coloca é interessante. Que você vê todo o episódio, a menina tem dando à luz a esse bebê, e você pensa que o demônio vai vir pra matar todo mundo. Ela mata o filho, que é essa criatura bizarra, e o demônio vem, pega a criança e vai embora. Então é uma quebra bem diferencial do que a gente costuma ver em terror. Mas fora isso, beleza, parou por aqui. Mas foi um salto em vista do que tava fazendo, cara. Dá pra assistir e se divertir. Ele sentiu, né, o baque das críticas negativas que ele teve nos últimos filmes dele. Caralho. E mesmo por isso ele ficou tanto tempo sem gravar, né? Demorou 10 anos do Fantasmas de Marte pra sair o seu novo filme, que foi The Ward, ou Aterrorizada, né? Open the door. Where did you get that? Open the door now. Calm down, don't do anything you'll regret. We have an incident in progress. Open the goddamn door! Hey, back up! Easy! Back up! Calm down! Back up. Que é um filme dirigido por ele, é escrito pelo Michael Rasmussen e o Shaw Rasmussen. A música, não, ele não compôs a trilha sonora desse filme, é um cara chamado Mark Killian que comprou a trilha sonora dele. É um filme que todo mundo questionava, por que você ficou tanto tempo? Falou, tava dando tempo, tava meio desgastado, as críticas foram pesadas, mas esse projeto eu gostei da história que os irmãos trouxeram, e eu fiquei animado de trabalhar com atores novos. Ele tem um elenco jovem, né, de jovens atrizes, né, que são os protagonistas do filme. A Amber Heard é a protagonista do filme. Nossa senhora. E ele ficou animado com a história pra gravar esse filme. E esse filme saiu em 2011, né? Vocês gostam desse filme? Ivaldo, você gosta desse filme? Puta, cara, sinceramente, é um dos piores filmes que ele já dirigiu. É extremamente genérico. É ilógico. Ele entrega uma história, no final dá um plot twist que você meio que caga, é confuso. E poderia até ser melhor trabalhado, poderia ser até um pouco melhor. Mas da forma que ele apresenta, cara, é muito ruim. E, cara, não é um filme de John Carpenter que realmente não tem identidade nenhuma de John Carpenter. É como se ele chegasse e falasse, meu, preciso pagar a conta, então vou fazer alguma coisa aqui pra ver se tentar a sorte aqui pra alavancar. Porque, meu, o filme é triste, cara. É bizarro esse filme. Pra esse filme eu tô igual agora a Pires, cara. Não vi e não posso opinar. Não posso opinar. Esse filme tem o Jerry Harris também, né? Que a gente comentou em The Terror, a série da AMC. Muito boa, por sinal. Escutei o podcast também, tá muito bom. E é um bom ator, né? E do Mad Men, né? Também mais conhecido pelo Mad Men. É muito diferente esse filme do que a gente costuma ver dele, sabe? Ele apresenta logo um monstro de cara, e o monstro aparece toda hora, e já tem muito jumpscare, que já não é uma característica dele, entendeu? O filme em si se passa num tipo de hospital psiquiátrico, né? Mesmo, de louco, assim. Só que, meu, as meninas dançam musiquinha, é bonitinha, do cabelinho lisinho, maquiadinha, batom na boca, tipo, meu, pô, não faz sentido algum. Pô, vê lá no Ash vs Evil Dead, quando teve o episódio do asilo, a menina toda cagada, fedendo a mijo, cabelo bagunçado, ali sim tá na porra do hospício. Agora aqui, meu, é muito man-baby, sabe? Não tá legal, cara. É o que eu mencionei, tipo, você segura um mistério inteiro, a porra do filme todo. Quando chega no final, ele dá um plot, mas tão aleatório, que por mais que você entenda, você fala, porra, é isso? Aí você para pra pensar, não, mas não faz sentido tal cena. Tal cena também não faz sentido. Pô, você me apresentou uma cena que eu me assustei, mas quer dizer que por causa desse plot, essa cena não faz sentido. Então, cara, não vai, cara. Ele retornou, mas muito mal, cara. Mesmo porque eu acho que o John Carpenter, ele teve um pequeno problema nos anos 2000, cara, que os filmes deles ele tenta abordar o que tá sendo feito no meio comercial. Sim, esse filme é muito cara de Arraste-me para o Inferno, esses outros filmes do começo dos anos 2010 ali, sabe? Sim. A Atividade Paranormal, sabe? Eu falo assim, ah, sei lá, cara, eu não vi esse filme puramente porque eu vi a estética do filme e falei, putz, é mais um desses filmes de terror que tem saído aí nos últimos 15 anos que pra mim não pede nem cheiro, sabe? Igual. É genericaço, né? É principalmente uma estética. Adaptação, né? O ponto mais chamativo é a estética. Você olha pro filme e você fala que é um filme genérico. Ele não tem identidade nenhuma. É, isso que você falou é total. Ele praticamente se baseou nesses terrores genéricos que a gente tem. Filmes de terror genérico que a gente acompanha recentemente, que é um monte de adolescente com uma coisa sobrenatural acontecendo. Pum, é isso. Tipo, não tem nada de novo, nada diferenciado. E ele realmente seguiu tudo o que a gente vê atualmente. Tipo, não tem nada pessoal dele. Não tem um toque pessoal dele. É muito estranho. Então, e esse, sei lá. Mas isso é algo que o John Carpenter comentou em entrevistas, que ele sentia dificuldade de se adaptar com esse novo formato da produção de cinema. Ele falou que quando ele fazia os filmes em 1980, começo dos 90, ele tinha, principalmente nos anos 80, né, que tem os principais filmes dele, né, 70, 80, final de 70 e 80, ele tinha muito mais liberdade criativa de colocar o que ele realmente achava que tinha que fazer, seguir a história que ele queria, e a pressão de produtor, de muita gente opinando é muito maior agora dos anos 90 e 2000, e ele tinha dificuldade, e ele falou que talvez não tivesse nenhuma carreira se ele tivesse que ser um diretor nesses anos, né, de 90 e nos anos 2000 pra frente. Ainda bem que não, né, ainda bem que ele surgiu antes e conseguiu fazer os filmes que a gente comentou aqui também, e por isso que ele é um mestre do horror, né, mesmo com essa montanha russa, né, de filmes muito bons e filmes muito ruins. Por isso que eu mencionei, cara, hoje em dia que você tem um mundo onde você tem séries ambientadas em, tipo, década de 60, 70, você pega Stranger Things, você pega The Terror, que são séries boas, mas ambientadas em tempos passados, assim, com qualidade, meu, puta, eu acharia show de bola ver uma série de O Enigma de Outro Mundo, ou de outros filmes clássicos dele, que daria pra transformar numa coisa fantástica, tá ligado? Mas essas novas roupagens, não sei se ele vai conseguir, não sei. O que pode acontecer. Nem se ele vai tentar continuar, né? Então, o que acontece que essas séries vêm fazendo sucesso é porque elas têm identidade própria, elas têm a sua própria estética. Putz, sim, exatamente. Você consegue dizer de qual série vem cada... Se você colocar uma imagem aleatória, você consegue dizer de qual série vem cada uma delas. Os filmes não, são todos muito parecidos, muito iguais. Isso é um problema, de fato, principalmente pra quem cria, sabe? O estúdio não tá nem aí, pro estúdio é mais um produto, mais que vai um lá, vai vender... Vai ganhar uma boa bilheteria, sabe? Mas pro criador é complicado porque ele se vê o que eu posso fazer, mas que tem que estar dentro dessa estética que acaba não sendo tão diversa assim. Então isso é um problema. Só pra citar, não sei se vão falar, mas pelo menos o último Halloween do ano passado, pelo menos é um respiro nisso tudo, cara. Realmente. Então, assim, mas tem a participação dele. Não, é isso que eu ia falar. Tem a participação dele, mas é mais na parte do background, nos bastidores. Né? Não é o diretor, não é o roteirista, etc. Mas o filme resgata um pouco dessa coisa dele, sabe? Então resgata e legal consegue ser moderno ainda, né? Exato. Ele consegue modernizar a parte dele. Então, isso é muito bom, cara. O Jason Blum, né? Que é o. Acho que é Jason Blum o nome dele, que é o dono da Blumhouse, que é um dos estúdios que tá fazendo os melhores filmes de terror, ou filmes de terror que estão sendo considerados bons assim, ultimamente, conversou bastante com ele, falou que tinha a ideia de fazer um novo Halloween, queria que ele participasse do projeto. O John Carpenter aceitou, também pela grana, né, que eu falei, assim, se me pagar eu faço, mas ele viu um projeto melhor, que tinha essa ideia de continuação direta do clássico dele, e foi o que foi feito. Ele conversou bastante com o diretor desse filme, ele foi no set uma vez só, ele relata que ele foi no set só uma vez pra ver como era, que ele não queria participar do não queria dar pitaco na direção do cara e no processo criativo, mas ele tá ali por trás, tá produzindo, e a gente vê em tela que realmente é um filme melhor trabalhado e que lembra muito mais os clássicos dele, né? Isso é bem bom, cara. E tem a Jamie Lee Curtis também, eu acho que ela deve ter tido algum papel importante pra trazer ele de volta, sabe? Com certeza, ele falou que conversou muito com ela, e ela é uma das produtoras executivas do filme também, né? Exatamente. O Orton chegou a mencionar no começo, questão de documentário. Meu, pra quem quiser mais saber sobre a carreira carreira, sobre a vida dele mesmo. Tem vários documentários falando sobre a obra, sobre a vida dele. Tem uma coisa muito legal, tem making of de filmes dele. Tem do The Thing, que é foda pra caralho o making of. Tem várias coisas legais, vários filmes também. E tem uma série específica do Animal Planet, que é Animal Icons, que tem um episódio chamado It's Come From Japan, que é um episódio de 2005, que é John Carpenter falando o quanto ele gosta do Godzilla clássico. Olha só, cara, vale a pena assistir. Não, você deve ter tido orgasmos, né, Ivaldo, quando você assistiu. O Ivaldo encontrou a segunda pessoa que gosta do Godzilla clássico. Você e o John Carpenter, olha que legal, você pode trocar ideia com ele, manda e-mail, tá, quem sabe ele te responde. Vou ver se ele me dá um match no Tinder. Dele é Carpenter. Eu encontrei. Dá pra fazer a versão aí. Quem souber cantar, pode fazer. Então, pra gente finalizar e não perder muito mais tempo, o melhor e o pior de John Carpenter na humilde opinião do Ivaldo. Ah, cara, pra mim o melhor, sem sombra de dúvidas, é o Enigma de Outro Mundo. Pra mim, marcante, não tem como. E o pior é Trilogia do Terror. Sinceramente, desnecessário. Trilogia do Terror é o Body Bags. Body Bags. Isso. É Everton. O Enigma de Outro Mundo é a obra-prima dele. E o pior, dos que eu assisti, é o Cidade dos Amaldiçoados. Anderson. Eu vou dar uma de Ivaldo, vou falar que o melhor dele não foi citado aqui no programa, igual o Ivaldo costuma falar. Que é o filme de Nova York. Com certeza. Não, tô zoando. É, mas assim, do que a gente abordou aqui, pra mim o melhor ainda é o Halloween. É um clássico, não só do terror, mas do cinema. É um filme marcante em todos os sentidos. E pra mim o pior é o Os Fantasmas de Marte, cara. Esse filme, ele é todo errado. Que é... Não tem nada do John Carpenter nesse filme, a não ser o nome, cara. Realmente é o pior, pra mim. Pra mim o melhor é Halloween. Eu acho que é um filme que eu acho que é o mais marcante na pro cinema dos filmes que ele lançou. E dos que eu assisti, o Vila dos Amaldiçoados, Crianças Amaldiçoadas, aquele filme dos Amaldiçoados é horrível, hein? Pra mim é o pior dos que eu assisti dele, certo? Eu acho que deu pra gente falar um pouquinho do porquê o John Carpenter é tão importante, dos filmes que ele construiu, porquê que ele é um dos mestres do horror. A gente provavelmente vai voltar pra fazer outro, né? Espero que vocês tenham gostado. Ouvinte, comenta com a gente qual filme você gostou. Se você gostou desse episódio, se você gostou dessa proposta, a gente volta e faz de outro diretor aqui, que tem vários nomes interessantes pra gente comentar, e outros filmaços pra gente ficar com medo, assistir, rever, ter lembranças, e é isso aí, certo? Certo. Certo. Muito bem. Fiquem agora com os recados finais do Nerd Patriarca, a gente volta no próximo episódio. Valeu! Falou! Meu nome é Plisken. Se você colocar um óculos, você vai ouvir os recados finais como: paga pra gente, assina, curte, dá like, manda dinheiro. Compartilha. Compartilha. Obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá. Segue a gente nas redes sociais também, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter é o @nerdpatriarca, e temos outras redes sociais como o Instagram, que você consegue encontrar pelo site. Site esse também que tem um link direto para o nosso grupo no Telegram. Se você tiver curiosidade de conversar com a gente, entra nesse link e interaja. Você também pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo sendo um padrinho ou madrinha. Acesse o nosso padrinho pelo padrim.com.br/nerdpatriarca ou pelo link direto no nosso site. Conheça os nossos projetos e nossas humildes recompensas. Você apenas com R$1 consegue nos ajudar muito. Escolhe os planos, vê o qual se encaixa no seu orçamento e ajuda a gente. Faça como os nossos padrinhos esse mês. O Jonathan Giordano, a Maria Dias, doaram R$10 e estão sendo citados aqui pela gente durante o mês. Muito obrigado mesmo. Também estamos no PicPay. É só